o nosso vencedor da promoção, Ivan Timó, ele vem aqui na rádio, vai contar um pouquinho da experiência da viagem. Ficou doidão, né? Barcelona, ficou muito louco. É verdade, é uma cidade muito bonita, uma cidade linda. Você, inclusive, fica abismado de ver que é uma cidade muito antiga, com prédios históricos. É um velho continente. Prédios históricos, os prédios residenciais, comerciais que sejam, todos eles, assim que você vai falar assim, meu, isso é coisa de século retrasado, do início do século passado. Mas uma coisa impressionante, as avenidas todas, as ruas, são largas. Tá vendo? Pô, mas eu disse isso aqui, pô. Você acabou com moto e aqui. E as calçadas? As calçadas amplas. Arborizados. Arborizados. Bem organizado. E limpo. E tem muitas lojas, né, Sombra? Muitas lojas. Pra cacete. Mas acho que tem mais igreja que loja. Ciclovia, ela passa, tem árvore no meio, que nem tem umas inscrições. O cara tá andando de bike, o cara bate no carro. Não. E arquitetura velha aqui em São Paulo, só no Largo do Arouche. Você pode ver. Mas é uma cidade. Então, o que é legal é que você passa sempre por cruzamento, você fala, não, já passei aqui. Não, passei aqui. Porque são todos iguais os cruzamentos. É uma cidade muito bem planejada. E o tempo, né? E o tempo para as pessoas atravessarem aquelas avenidonas, né? Tem tempo, não precisa sair correndo igual um louco. Não. Né? Lógico, essa é a parte educada, essa é a parte civilizada, fala, né? Civilizada, a parte que a gente fala de urbanismo, que é muito legal. Agora, tem todas as atrações turísticas sensacionais. Para quem, por exemplo, é cristão, católico, você tem lá várias igrejas maravilhosas, da Igreja do Sagrado Coração, que fica na montanha Tibidabo. Aí você tem a Igreja da Sagrada Família. É uma coisa. Você tem a Catedral, né? Que fica no bairro gótico. O bairro gótico é lindo. Exatamente. Muito. Aí você fala, pô, mas você que é um católico fervoroso. Não, não sou. Sou católico fajuto. Não vou na missa há 200 anos. Não é praticante. Eu também. Não, nem um pouco. Acho que a maioria dos católicos são assim, né? Mas é pela obra, a beleza da obra, o Parque Güell, muito bonito, é o Castelo de Montjuïc, Montjuïc, tudo de bola, né? Tudo de bola. Não é? Não é? Então, assim, cara, é lógico, quinta-feira a gente conta um pouco mais, a gente vai estar aqui com o nosso ouvinte aqui. Beleza. O show fantástico, olha, mesmo você pode, até respeito, o nego falar assim, olha, eu não gosto do YouTube, mas se você for no show do YouTube, mesmo não gostando do YouTube, é um show de tecnologia. É um show de tecnologia. E os nossos ouvintes ficaram ali na Red Zone. Porra, ali. Na assim, boca, né? É que nem a mesma distância que eu tô aí de você, Portugal, o Bono Vox ficou dos caras. Cuspia os perdigotos quando cantava. O Bono tá loiro. Marcar, cuspia lá. Cuspia no cara, o Bono cantando cuspia. O Bono tá loiro, gente. O Bono tá com o cabelo do Nelson Rubens. É, tá loiro. Ok, vou detonar. Muito louco. Que é aquilo, cara. Que é aquilo. Mas é um negócio, né? E ele não é muito maior que eu, não, hein? Usa ainda saltinho pra ficar mais alto. E como é que é o transporte lá? Vocês se locomovia? Táxi? Como é que vocês se locomovia? Metrô, trem. Bom metrô? Bom. Nossa, tá de plana, dá pra andar bastante. Você pode andar pra caramba. Eu andei 12 a 13 quilômetros por dia. É muito plano. Eu não ando nada, então lá eu andei. Já é uma grande. Era o que eu fazia. É o que eu fazia, exatamente. Você anda, é legal. E anda bem mesmo, cara. E não cansa, não. Legal, legal. E uma cidade acessível. Não. Tudo bem, vamos levar em conta que você fazendo a conversão, lógico, hoje tudo fica um pouco mais salgado pro bolso brasileiro. Mas eu tava falando pro Benja que se deve ir pra lá em breve. Cara, assim, você vai comer num belo restaurante, num ótimo restaurante, você, esposa, tal. Família. São preços viáveis. Convertendo ao mesmo preço que você paga num bom restaurante no Brasil. Então, para você ter ideia de como lá a coisa, em termos de alimentação, é extremamente acessível. Extremamente acessível. É bem legal. Olha, indico para vocês, uma bela cidade para viajar, muito bacana, ninguém vai se arrepender. Você foi embora, o Aidara era presidente de São Paulo, você voltou, o São Paulo presidente é o Leco. É o Leco já, né? Então, já. Tá bom. Treinador é o Dorivo. É. O treinador é o nosso Dorivo. Ah, tudo bem. Nada mudou contra. Tudo. Nada contra o Dorivo. Mudou gente, muito, né? Ô, seu Bento, fala aí do tricolor aí, vai. Ah, tricolor, Sombra. Não, como o Benjamin falou hoje. Eu tava viajando, falar, mas eu não tava. Eu vi que você comentou no grupo lá algumas situações do São Paulo, lá no grupo lá do WhatsApp. Aquela coisa toda. WhatsApp. Ah, sim. Então, nossa. WhatsApp. É. Mas olha, hoje o Aidar foi embora. né, não vai falar, vai esperar a poeira baixar, daqui uns dias só ele vai falar. Um dia nem falar nada. Pô, ele mandou um e-mail, você viu? Mandou um e-mail para todo mundo, para todos os funcionários, um geral. Agradecendo. E a carta de renúncia ele entregou aqui na Avenida Paulista, velho. Entregou? Ah, é? Foi, ele não foi até o Morumbi, não. É, mas, ele entregou ali no escritório aqui do... Perdão o nome do rapaz aqui. E junto com o Lex estava presente, os dois conversaram, já estão alguns dias tratando, né? Ele entregou a carta de renúncia, Motinha, no escritório aqui do Antônio Cláudio Maris. Que também é conselheiro de São Paulo. É um dos maiores criminalistas do Brasil. Não é criminalista, o Maris? Não sei. Agora, eu sei que ele é um advogado muito famoso. É um advogado famoso. Agora, esse é o financeiro do São Paulo? Não, o Maris é um dos maiores advogados que tem. Mas quem é o financeiro de São Paulo? Porque ele estava no almoço hoje. Lá no Morumbi. Não, Oswaldo. Seu Oswaldo Vieira. E só dentro de campo, novidade da semana fica por conta, né, do primeiro jogo do Doriva e também do Allan Kardec. Olha, dentro do campo, o que eu vi de São Paulino reclamar: meu Doriva. Eu sou a favor de novos valores no futebol. Será que o Doriva... Olha, o Doriva começou o mesmo trajeto da carreira dele como o Muricy. É, mas chegou na hora errada. Não, isso é uma outra história. A hora é a pior da história do São Paulo. O Aidar errou ao contratar ele. O Aidar errou. Mas quando contratou, não imaginava que ia ter história de gravação. Não, né? Sombra, ele não continuou, era uma questão de tempo. Ele já sabia, ele jamais poderia ter contratado um treinador. Será que ele sabia mesmo que ia pedir, renunciar? Ah, que ele sabe, o Sombra. Tá lá dentro, todo mundo sabia do São Paulo que a coisa ia feder. Quem faz coisa errada tem que estar sempre pronto. Ou a coisa apertou de um jeito depois que apareceu a gravação? Não. Era uma questão de tempo. Que até lá ia negar. Era uma questão de tempo. Ele jamais poderia ter contratado um treinador. Não, o absurdo que ele fez. Não é um absurdo contratar o Doriva. Não, então. É um absurdo contratar um treinador. Tinha que ser o Milton Cruz até dezembro. Concordo. E o presidente que assumisse agora vem em janeiro, que ele quer contratar. Mas eu acho que ele, naquela altura, contratou o Doriva. Acho que ele ia continuar. Achava que ia continuar bem já. E tinha negociação. Quem faz coisa errada tem que estar sempre preparado. Porque ele já tinha brigado com o Ataíde. É louco. Já tinha. Então ele já tinha brigado. Mas não tinha a história da gravação. É, não tinha ameaça. Gente, essa gravação não foi a gota d'água? O impeachment a renúncia, o impeachment do Aidar era questão de tempo. Sim, mas até arrumar tudo. Todo mundo sabia. O cara acha sempre que vai conseguir dar a volta. Não, mas eu volto a falar aqui, viu, Sombra? O Ataíde, ele demorou muito pra agir. Porque se você tá presenciando uma situação em que você não compactua, você tá vendo que tá errado, e você se omite, você fica quieto, por mais que ele disse, mas a gente suspeitava, não sei o quê. Respeitava, não. Mas o cargo que ele tem ali, Sombra, ele tinha a obrigação de averiguar a fundo o que aconteceu. Mas não foi uma semana, mano, que ele tinha gravação? Ô, mano, gravação... Demorou pra cacete. Uma semana. Eu sei, mas... Desculpa, eu não sou advogado do Ataíde, nem eu conheço pessoalmente. Mas eu vou falar pra você. Ele fez uma grande gestão no futebol? Não. Se bem que também muitas contratações aí foram feitas pelo Aidar, não foi nem pelo Ataíde. Também, mas aí você viu que ele foi isolado de algumas contratações realizadas. Mas a partir do momento que você cuida do futebol e você é colocado para escanteio, o presidente pega e fala: não, deixa que eu assuma essa daqui. Inclusive o Ataíde diz que suspeitava dessas situações. Ele tinha que ter se coçado. Eu vou dizer para você o seguinte: minha interpretação. Eu tô aqui, eu suspeito, tô vendo que deve ter coisa errada, mas se eu sair, vai ficar muito mais difícil de eu entender. Enquanto eu ficar aqui, eu vou ser a pedra no sapato, eu vou ser o cara que incomoda, cuja presença incomoda. Enquanto eu estiver aqui dentro, o meu acesso às documentações, o meu acesso às informações serão mais fáceis do que eu fora. Vamos supor, vamos imaginar que logo no princípio, que o Ataíde estivesse enxergando coisas as quais ele não concordasse, ele falasse assim: não concordo com um monte de coisas e vou sair. Ele ia sair, de repente, sem uma possibilidade de gravação. Sem provas, né? Ele ia sair e deixar caminho aberto pro Aidar colocar alguém da confiança dele. E bem ou mal, ele blindou o time. A crise não afetou o time ainda. Em tese, não. Poderia ser, talvez, tivesse as coisas melhor e tal. Ele falou assim: vou ficar aqui porque eu não vou dar o braço a torcer. Eu quero ficar aqui, eu quero ser a pedra no sapato. Você entendeu? Vou esperar a hora certa. Mas eu acho que em determinados momentos ele errou, Sombra. Por exemplo, que nem na contratação desse Iago Maidana, né? Que é o zagueiro aí que gerou todo esse estopim aí da crise política do São Paulo. Aliás, foi mais um dos fatores, né? Que mais fez um, com, né, que esse copo transbordasse. O Ataíde, a princípio, Sombra, ele teria assumido a autoria da negociação. Mas ninguém ouviu isso. Não, não, ele próprio declarou. Tanto é que depois de uma reunião de conselho, ele falou pro Aidar: você sabe que não fui eu que toquei essa negociação, você deve virar público e assumir a autoria da condução da negociação. Mas aí, a princípio, ele teria assumido isso. Mas, mano, olha só. Ele se expôs a um risco desnecessário. Concordo. Aí ele se expôs a um risco desnecessário. Entendeu? Mas... Porque é o nome dele que tá na reta. Ele entra e o que ele fez na mesma semana? O que ele fez na mesma semana? Há uma gravação, ele levou o gravador e registrou tudo que deveria ser falado. Foi o que aconteceu no sábado passado. Que foi no outro sábado. Mas uma semana não é o tempo. E depois, na segunda-feira, foi a briga. E na segunda-feira, a tal briga. Então, olha... E foi ele agiu quando teve prós na quando mão. Foi, que dizem que foi quando o Aidar tentou subornar ele, né? A segunda-feira da briga, ele ficou ofendido. Por isso e quando alguém entrou na sala e deu nele. O que eu ouço sobre o Ataíde antes dele ser vice-presidente, antes de tudo isso, é que ele era uma pessoa correta, uma pessoa sangue quente, uma pessoa que, até onde eu sei... Meio Benjamin, assim? Hã? Meio Benjamin? Não, pior. Não, é. Muito mais sangue quente. Não, ele disse correta. A questão não é sangue quente. Ele disse uma pessoa correta. Mas qualquer um fica com sangue quente. Eu sombra disso. Sim, então você, quando vê coisa errada, qualquer um fica. Você falou de coração, lixo? Claro que não. Bom, então, o que eu entendo é o seguinte. O Ataíde, ele chegou e falou o seguinte... Eu não vou sair daqui. Eu vou ser a pedra no sapato, né? Eu vou ser o cara que vai incomodar. Agora, mesmo você estando lá dentro, olha a dificuldade de você conseguir todas as informações. Provas. Provas, etc. Olha a dificuldade. Pra acusar alguém precisa ter uma base, mano. Não, mas é que tá. Gente, base, ó. Analise todos os indícios, Sombra. Começou já com aquele negócio dele colocar a filha dele pra ser assessora da presidência. Não é um negócio... ilegal? Mas saiu logo no princípio. Mas é moral, mas em tese saiu. Então, mas não tem, mas não foi ilegal, realizado. Não é legal, mas é imoral. Porque a partir do momento que você começa a trazer agregados pra trabalhar num clube com cargo remunerado. Agora você imagina se o Ataíde não estivesse lá. Não, então, concordo. Mas imagina só, Sombra, passou esse fato. Depois já veio aquele negócio da comissão da namorada. Aquilo ali já poderia ter causado impeachment do presidente. Inclusive, mano. Não causou. Inclusive, mas não tinha prova. Inclusive, não mano. Tinha prova. Não tinha prova. Você tá pra maluco. Ela, que deram pra ela. Você tá louco. Não, tinha o contrato, falou, mas não tinha aquela que ela não deu pra ela. Eu posso rasgar o contrato. Pode não ser ilegal, mas é antiético. Claro que é. Eu fiquei muito puto na semana, mesmo viajando. O que eu fiquei puto? Porque eu vi um monte de gente saindo do barco. Sim. Mas, porra, eu só valorizo... Aquele que saiu do barco na época da revelação do contrato de comissionamento com a namorada. Então, é isso que eu ia falar, ó. Primeiro, naquela época. Já eu saí do barco no Corinthians no dia que a MSI ganhou. Eu entreguei minha carteirinha e falei, vou embora. Ó, analisa os indícios, ó. Primeiro, o negócio da filha. Beleza, passou. Depois veio o negócio da comissão da namorada. Ok, passou. Depois, Sombra, veio o negócio da comissão da Under Armour. Porque o cara que, teoricamente, teria que receber esse valor... O cara, ele nunca colocou São Paulo na justiça, ele nunca brigou por esse valor. Sim. Já é um negócio muito, muito nebuloso. É, claro. Porque a partir do momento que você tem uma comissão pra receber, se essa comissão é teoricamente legal, o cara que tem que receber essa comissão, ele vai falar, opa, esse dinheiro é meu. Claro. Eu vou buscar meus direitos na justiça. Ninguém nunca se manifestou. E agora esse negócio da transação do Iago, sem contar o jogador português. Quem é o tal de Jack, né? Ele inventou. Entenda só, eu tenho severas críticas a qualquer um que ficou lá. Mesmo desde aquela história lá do contrato de comissionamento com a namorada, sim. Qualquer um que ficou do lado, eu condeno, eu critico. Qualquer um que ficou, qualquer conselheiro que ficou na direção, qualquer um que votou a favor dos atos dele, qualquer um eu tenho severas críticas. Só não tenho crítica ao Ataíde. Que o Ataíde, ele era o cara que ele precisava ficar onde ele estava para tirar o cara do lugar. Era o cara que ele protegeu ainda até onde podia o São Paulo Futebol Clube. O Ataíde é o mártir da história. Eu não tenho... Olha, não, nunca falei pessoalmente com o Ataíde, gente. Não conheço. Mas a interpretação que eu tenho... Eu já falei, ele é gente boa. Eu vou ficar, eu vou ser a pedra no sapato. Se tiver coisa que eu não acho legal, eu vou estar aqui pra tentar coibir até o último momento. E ele... Até o último momento, ainda mostrando a certa... Mostrando, assim, que ele estava leal ao Aidar. Mostrando a lealdade. Quando ele chegou e ainda assumiu a bronca lá da... da contratação do Iago Maidana lá, ainda que fosse internamente, foi para proteger a gestão. Mas aí, meu amigo, quando veio a história da briga e quando ele viu que o negócio estava pegando, meteu um gravador na parada. Isso é uma interpretação, isso não é uma informação. Vou te falar, tem muita gente reclamando do Ataíde. Se o Ataíde, meu amigo, não tivesse ficado todo esse tempo no futebol, tivesse saído antes, rapaz, a gente ia ter que aguentar a gestão até o fim. E o pior, com um monte de baba-ovo aplaudindo e dizendo, ah, não tem nada, ah, não tem nada. Quem saiu aí da gestão no último fim de semana? É, na sexta-feira, vocês estão loucos. É, o grupinho lá. Vocês estão loucos. E agora já querem voltar, né? Estão só esperando pra você colocar em algum agora, sobre carguinho. Agora, sobre o Doriva, como disse o Benja, é o momento errado. O pior momento da história que o Doriva poderia assumir é esse. Agora, nada contra o Doriva. Torcer pra dar o cara certo, foi campeão, né? Carioca, ele foi campeão paulista. Não, Doriva não, qualquer um, né? Que assumisse numa situação dessa, seria complicado. Se for campeão da Copa do Brasil com dois jogos, ótimo, agora é muito difícil, né? Aí que tá, é uma oportunidade. Então nada contra o Doriva. Outra coisa, tá, não é o Doriva? Quem é, então? Quem que vai colocar quem, gente? Milton Cruz. Não, Benja, eu entendi. Pra levar, devia ficar o Milton Cruz até o fim do ano? Deveria mesmo, concordo. Agora, dos novos valores que estão aparecendo, por que não o Doriva? Sim. Por que não? O problema não é o Doriva, o problema é a hora. É a hora, claro. Que viesse em janeiro. Exato. Que o novo presidente escolha. E tem mais esse negócio de achar, viu, Mota? Que a coisa vai morrer lá dentro do São Paulo. Vai morrer, não pode morrer, hein? Não pode morrer, mas muita gente falando de... Não, mas o São Paulo... Eu falei ontem que o Ministério tá de olho. O São Paulo pode morrer lá dentro da história. É isso que eu tô falando, é um absurdo. Mas o Ministério Público vai atrás, sim. Eu falei ontem que o procurador falou. Vai atrás do negócio, sim. O procurador falou que isso não dá pra abafar, não. Não, se tem denúncia, se tem desvio de dinheiro, dane-se o São Paulo, dane-se o lugar. Quem tem que investigar é o Ministério Público. É verdade. Mas é alguém verdade. Precisa oferecer essa denúncia, não, né, Benja? O Ministério Público não precisa. Não, o Ministério Público não. O Ministério Público não precisa. Porque a partir do momento que as pessoas têm provas, por exemplo, dentro de São Paulo, Sombra, não é novidade que as pessoas estão tentando abafar isso daí. O pessoal fala, não, beleza, entrega o cargo aí, você não pisa mais aqui no Morumbi, teoricamente... E tem esse cheiro de pizza por claro parte do São Paulo? Sim, tem. Claro. Tem, lógico. O que é lamentável. Não vamos manchar a história do clube. É, então, já tá manchada. Já tá arrebentado. Então as pessoas precisam ter também a boa vontade de apresentarem essas provas, porque o único cara que ouviu até agora essa fita, que o Ataíde aí apresentou lá, foi o próprio presidente atual agora de São Paulo, o Leco. É. Foi a única pessoa que ouviu de fato essas declarações aí do Aidar. Inclusive, ele teria dito que essas gravações, Sombra, elas contêm algo muito pior do que o que foi dito na mídia. Mas não, mano, não precisa ninguém, não. O Ministério Público, se ele quiser. Tomara. Vê, mano. O Ministério Público, ele chamou a Ataíde e mandou a Ataíde apresentar então, a prova. Mas aí, se não houver uma boa vontade, o cara pega e fala, então, eu deletei o áudio. Ué, vai forçar o cara a apresentar o negócio? Pega e fala, deletei o áudio. As pessoas precisam ter a... Porque agora aí, Sombra... meu amigo. Mas aí, não, mas aí tá. O áudio. Não, o cara pode inventar alguma coisa pra deletaram? Não apresentar. Então, mas o cara pode apresentar alguma coisa, Benja, pra não oferecer essa denúncia. Você acha que o Ataíde deletou o áudio? Não. Óbvio que não, Benja, mas é isso que eu tô falando. As pessoas elas precisam ter boa vontade e consciência. Mas o próprio Ataíde... E saber que agora aí, o futebol, Sombra, tá em segundo plano. É. Eu acho que a decência e a moral e a história do clube, ela tem que estar preservada. Olha, cara. Mano, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente perguntando, mas o Leco é bom, o Leco não é bom. Eu falo assim, olha, gente, eu agora não tô preocupado com quem seja competente, eu tô preocupado com gente honesta. Primeiro precisamos ter alguém comandando o São Paulo. Fazer faxina, né? Acima de qualquer suspeita. Depois a gente vê se é competente. Porque nós, no momento, temos que pensar é na questão honestidade. Eu disse ontem. Lisura! Eu disse ontem aqui, essa saída do Aidar, ela foi feita, mas não tenho a menor dúvida sobre uma grande negociação. Ele não saiu de graça, ele não sairia de graça do São Paulo. Ele já se ferrou, Regis, você tá enganado. Não, é a minha opinião. Você vai ver. Eu não tenho informação de ninguém. Então você vai ver como ele vai se ferrar. Tem nada de negociação. É a minha opinião em cima dos fatos que acontecem no Brasil. Então, por exemplo, o do Corinthians, não se compara ao que aconteceu, mas tinha uma prova. Qual era a prova? Eram as fitas naquela invasão lá que teve a confusão no Corinthians. Cadê a porra da fita? Não tinha mais fita, sumiu a fita. Quer dizer, então as coisas caminham por aí, veja. Aquilo lá. Eu torço para que o São Paulo seja, a partir de agora, o start de toda essa revolução na limpeza que a gente sempre prega e deseja. Mas olha, RG, vai ser inédito, hein? RG, aquela invasão do CT do Corinthians foi uma vergonha. Concordo com você, é uma vergonha. Mas nada comparado a um escândalo de corrupção. Tá acabei de dizer. Eu vou te falar. Não teve negociação alguma com o Aidar. O que teve com o Aidar foi o seguinte: meteram-lhe a faca no pescoço, tá certo? Tá aqui, ó. Tá tudo o que você fez aí. Quer continuar? Quer parar ou quer continuar? O que já fizeram antes? Eu cansei de falar aqui, o Aidar não termina o mandato dele. Os caras no São Paulo estavam lá e só esperando. Porque o Aidar, tudo que ele faz, ele, não sei que ele, um cara que advogado, assim, ele se acha, né? Não é questão de se achar, tudo que ele faz, pra fazer isso, ele tem que se achar. E deixa tudo às claras, ele não faz muita questão de esconder nada. Mas é o cara que começa a trair. Isso. O cara que começa a trair, veja, na primeira vez, ele sempre se suja ali com um paninho de gasolina, RG, pra chegar em casa e não ter o cheiro de outra mulher. O cara fala, pô, quebrou meu carro. Na segunda vez... ele esquece que ele tem uma marca de batom na camisa. Aí vai com o celular pro banheiro. Na terceira vez, ele já volta com o cheiro do perfume da outra. É, então, cara, aos poucos, RG, ele vai tomando certos cuidados. Vai desleixando? Fora o mal-estar que ele causou de São Paulo, com os outros clubes de São Paulo, né? Também. Palmeira, Santos... Brincadeiras enfim. Fora de hora sempre, né? Exatamente. Porra, mal. Na semana passada, ele tava dando entrevista lá na CPI, né? Do futebol, não tava? Imagina, tava. Hein? Tava, ele e o presidente do Santos. Não, Brel, que eu lembrei. E nessa carta do Ataíde, que ele mandou lá, né? Não sei se foi pro Leco que mandou. Não, que mandou pro Aidar, o Ataíde ainda bota lá. Eu poderia ter mandado isso aqui pra CPI do futebol. Olha, é a chance. Por que a CPI do futebol não convoca o Ataíde? Quem advogou a favor da CBF? Advogou a favor da CBF, eu falei ele, aqui. Ele que advogou contra a favor da CBF. Portuguesa, naquele caso, ele era advogado da CBF. Também não é de estranhar, né? O Romário parece que quer chamar ele pra CPI, sim. O Ataíde? É. Pra levar todos os negócios que ele tem lá. Mas ele mandou, não mandou. Apesar de ser a CPI da CBF, parece que o Romário vai pedir. É CPI da CBF ou do futebol? Da CBF. Bom... Primeiro tem que resolver a CBF, porra. Isso não vai. O Ataíde parece um sujeito sério que quando se embrulhou no futebol se indignou, se espantou e saiu falando. Não, mas ele tá no futebol há muito tempo. Mas agora mais assim como diretor mesmo ali. Que apareceu mão na massa, pra grande mídia. Pra grande mídia agora. Então, bom, descobriu. Vamos com o Sombra, só pra fechar o São Paulo aí. Tá a favor aí. Não vai fechar o São Paulo, você tá louco? Não, fechar as manchetes de São Paulo. Você é a favor de um segundo nome aí como candidato à presidência de São Paulo ou você é a favor aí de ter talvez só o Leco mesmo aí pra tentar apaziguar as coisas? Ah, eu não vejo essa história assim. Apaziguar, você nunca apazigua porra nenhuma. Você quer saber a verdade? Eu não imaginava que o São Paulo tem, não sei, sentido figurado, vou falar agora. Grupos. Tem 200 grupos políticos, é uma brincadeira. Pra que tanto? Eu não consigo imaginar que exista tanta ideologia diferente pra ter tanto grupo político, sabe? Assim como na política brasileira, eu não entendo como pode ter 30 e tantos partidos, 20 partidos, 39. Sei lá. Porque, assim, muita linha de pensamento. Não tem tanta linha de pensamento diferente a ponto de você ter tanto grupo político diferente. Então, no São Paulo tem uma cacetada de grupos. Almejando a mesma coisa. Você não tem linha de pensamento diferente, mas você tem interesses diferentes. Então. É a hora de planejar cargo, é a hora de... Então, o que eu vejo é que divide-se em muitos grupos, porque todo mundo quer ter poder, você entendeu? Interesses diferentes ou iguais? Então, eu penso que nem você... Um grupo diferente. Não, olha, são egos diferenciados, a mesma coisa. Eu penso que nem o Mota. Eu tenho a mesma linha de pensamento com o Mota, mas o grupo dele é o XPTO e o meu é o XYZ. Ué, mas se vocês têm a mesma linha de pensamento... Que não se junta, né? Por que não se junta? Não, porque aqui... Aí eu perco o poder. Porque aí... Assim, eu vou mandar... Mas amanhã, se eleito, eu vou ser... Eu quero ter o poder, não ele. A carteirinha é minha, não é dele. A religião. Eu quero ter a carteirinha. A religião, mas, todos em nome de Deus. Mas eu não acho que agora era a hora de ter dois, três, quatro candidatos em São Paulo, não. O certo era o Leco assumir a presidente de São Paulo, continuar o mandato. Pode ser, mas eu tenho um outro pensamento sobre candidato. Eu acho que tem que limpar a área agora, precisa ter um pouco de tranquilidade. O Leco é um cara bacana, o Leco é um cara legal, entendeu? Eu não acho que agora é hora de entrar... Mas não é melhor limpar tudo agora? Já que sujou, quebrou tudo, vamos arrumar a casa toda. Não é hora, alguém tem que fazer isso. Você tem que terminar o mandato do Aidar. Você acha que vai limpar a casa agora, meu amigo? É a Raposo, né? Vai limpar essa casa. Essa casa aí pra limpar. Não é nem pra limpar. Essa casa aí, ela tá quebrada. Você reformar ela... Mas já não tem uma certa poeira que vem da era do Juvenal? Mas isso não vai. Ô, Sombra, isso não existe, você não vai tirar em lugar nenhum. É. O Paulo Nobre tá fazendo um baita trabalho no Palmeiras agora, também era da gestão do Mustafá. O Andrés era presidente do Corinthians, era da gestão do Dualib. Bom, mas se eu fosse escolher um candidato, escolheria Fernando Casal de Rey. Mas, isso é como opinião. É um baita cara bacana. Que eu acho que é um cara. Um cara muito legal. Um cara idôneo, um cara legal. O Fernando Casal de Rey, pra quem. Olha, gente, não tô fazendo campanha, não, viu? Porque a sua opinião como torcedor. Não, porque assim, não é uma pessoa do meu convívio. O Fernando Casal de Rey foi um grande diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube no começo dos anos 80. Pra quem não sabe aí, era o cara que montou o time que tinha Oscar, Dario Pereira, Getúlio, Valdir Pérez, Serginho, Zé Sérgio, João, Paulo César, Renato Pémurcio, Mário Sérgio. Foi o grande diretor que montou essa máquina de futebol no começo dos anos 80. O Aydar também foi presidente, né, Sombra? Naquela época. Foi. Era outro Aydar, cara. Eu não entendi isso até agora. Era outro Aydar. Não sei se porque ainda o pai talvez fosse vivo, sei lá. Mudou o princípio, né? Ah, não sou mulher no meio, amor. Entrou mulher no meio, sou mulher no meio. Tá todo mundo, né, Mota? Não vem com essa, não. Mulher nenhuma vai mudar o meu jeito de pensar. Ah, tem os caras que mudam. Então não é a mulher que é forte. Não é a mulher que é forte, é o cara que é fraco. É, então. Nossa, agora você chama o Portuga de capacho. É, eu, né? Sou eu que dei presente dia das crianças pra minha namorada, né, seu mano? Segundão. Fernando Casal de Rey era o cara, era o homem do futebol no Bimundial e Bida Libertadores. E depois, quando ele foi presidente, ele pegou uma bucha do tamanho do mundo, que era o final daquela equipe vencedora, que ganhou tudo, aí se desfez, saiu o Raí, saiu o Miller, saiu tudo que era nego bom. Ele foi obrigado a montar, mas tendo que refazer o Murumbi com amortecedor, etc. Todo o dinheiro do São Paulo ia para a reforma do Murumbi. E coincidiu com a época que o Palmeiras tinha a Parmalat e que o Corinthians tinha o Banco Excel. Então o São Paulo foi extremamente coadjuvante nessa época, porque o Palmeiras cheio de dinheiro, o Corinthians com muito dinheiro, montaram grandes equipes. E o São Paulo, com o dinheiro que tinha, tinha que reformar o Murumbi. E aí a gestão do Rey ficou complicada, porque ele não tinha grana para montar grande time. Senão o Murumbi ia ser condenado. Porque o Murumbi tava com um sério problema. Então, para mim, o meu candidato seria Fernando Casal de Rey, sem dúvida nenhuma, nada contra o Leco. Apenas acho que o Leco, ele ficou muito tempo aí na gestão do Juvenal, e uma gestão do Juvenal que também tinha seus problemas. Né? Leco, Leco. Opa, o Parmeira, então, Domênico. Opa, fala de nós, então. Amanhã tem jogo, hein? Tudo bem? Vocês vão jogar amanhã. Depois de... Hoje não. Quero agradecer ao São Paulo, a crise, por encobrir os 5 e dar tranquilidade para aí, trabalhar, né? O que você falou de 5? Nem teve. Os 5, vocês já esqueceram. Que bom, que bom. É o último resultado para mim. É o Parmeira último amanhã. Jogo. Mas não lembro mais. Para. Nem me lembro, né, Domênico? Não me lembro. E se fui pobre, não me lembro. Tem um amigo meu que fala isso. Mas não é isso. Foi um resultado atípico, totalmente atípico. E todos pega os jogo, times. Bora. E todos os times. Como é bom não ter time, né, cara? É isso aí. Escolhemos junto. E todos os times que fizeram isso por uma única vez na história são times que estão todos eles num estado completamente lamentável. Procure se informar que o senhor sabe do que eu tô falando, senhor Bento. Eu sei. Mas olha só. Veja os times que golearam o Palmeiras, aonde estão? Eu sei. Porque tem uma maldição verde que é complicada. Tem uma praga verde que a gente joga que é complicada. Você viu o Kaidek, né? Machucou, tá voltando agora. Não só com relação ao jogador, tô dizendo com relação aos times que golearam o Palmeiras nesses últimos anos. Pegue os times que golearam. O Mirassol acabou. Não é só Mirassol, não. Vamos lá. Ué, mas os times eram pequenos, é natural que eles estejam. O Asa de Arapiraca tá na merda. É natural que eles estejam em outras divisões, então, né? Lógico. Mas amanhã cerca de 19 mil ingressos vendidos. Monetariamente também. Ah. 21 horas, Parmeira e Macaca. Esse jogo é difícil, hein? Difícil, o Gabriel Jesus voltou. O Marcelo Oliveira tinha ensaiado o time sem ele. Ele fez gol na seleção. Ia jogar Rafael Marques. E o Gabigol. Gabigol também. O Alexandre e o Dudu. Dois Gabriel fizeram os gols. Mas ele deve, conforme ele voltou, amanhã deve voltar de novo pro time titular. Certo. Zé Roberto deve jogar no meio amanhã. Já melhora. Deve ser o Thiago Santos, né? O Giroto e o Zé Roberto pra fazer o meio campo. O Thiago joga no Campeonato Brasileiro, né? O Thiago joga no Campeonato Brasileiro. Bom, jogo difícil amanhã, né? Difícil, mas temos que fazer o resultado, né? Em casa, né? Macaca que perdeu o Doriva no primeiro jogo. Amanhã que horas Doriva. O jogo, hein? Amanhã que horas? 21. 21. É. Tá bom. É. Certo. Vambora. Boa. Muito bem. Esse é o Estádio 97 de Energia. Dodô, você que continua falando. Você vai falar agora da Recubriplast. Verdade, sou uma da sua época, estreou aqui, né? Sim. A Recubriplast, que eu vou dizer uma coisa pra você. Você que tá ouvindo o programa, tá aí com problema de infiltração, não é verdade? Com problemas de goteiras na sua casa. Tem problemas de umidade também, hein? Ah, e quando vai ameaçar... Ó, esse tempo assim, ó. Tá ameaçando chover, mano? Ah. Olha a cara de chuva. É. Tá. O nego olha pro céu e fala assim... Ih, ferrou! O nego pega o balde do nego. Ah, o nego pega já pega... balde, é, o cara fala, ferrou, porque vai ter umidade aqui. Eu tô com complicação de infiltração. Ah, mas, meu amigo, não tenha medo de chuva. Não tenha esses problemas todos. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast, meu amigo. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Olha, o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast é o único com garantia de 5 anos, hein? 5 anos de garantia. Olha, 5! É muita coisa, cara. Olha, não tem nenhum outro que tem isso aí. Olha, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? Acessa aí as lojas, hein? www.sinteplast.com.br, tá bom? Qual que é o site? Desculpa. Sinteplast.com.br. Plast é com T mudo mesmo, viu? Sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, RG, o Tom. O Tom é santista roxo, cara. Ele é proprietário das lojas Reiton Tintas, tá ouvindo a gente agora e fala assim, queria um abraço do RG, viu? Queria conhecer o RG um dia. Um grande abraço pro Tom. Grande abraço. Grande Tom maravilhoso. Vamos jantar. Ah, Santos, meu amor, vem Cubre Plástico, meus amigos. Cubre Plástico, que maravilha. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, HDI Seguros. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E também no oferecimento de... Ah, meu Deus do céu. Ô, Benja, vamos falar da Moto Honda agora. Vamos falar das motos Honda. Vamos falar da Moto Honda, sim. Vamos falar da Moto Honda, que a Honda... Tá fazendo o maior sucesso essa linha CG nova aí, a linha nova da CG 160. Ela tá espetacular, um design incrível, coisa futurista, moderna, chama a atenção pra caramba. E o motor, agora, é de 160 cilindradas. E a garantia? A garantia continua a mesma de sempre. 3 anos, é isso aí, 3 aninhos. E as motos Honda, lógico, elas continuam super... muito, hiper econômicas. Então, olha, vá matar sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda aí, você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160, porque o design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão, todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abraço especial para toda a galera da Honda Motos, inclusive pro meu parceiraço Odair Dedicação. Esse é o cara. Moto é Honda, Zumbinha. Beleza, esse é o Estádio 97, continuando com as manchetes. Então vamos falar do Santos. Vambora. Ô, RG, como é que tá? Queria pedir um coral de problemas pra mim. Não tem, né, RG? Coral de problemas? Tô com saudade. Não tem, né, RG? Saudade. Não tem, né, RG? Tá tranquilo, peixe. Fala, seu Bento, fala. Não, não, peixe, não tem problema. Tem saudade, eu tô com saudade. Você tá afim de ter problema? Eu tô com saudade. Para, RG, não pede. Olha, não pede. Se você quiser um problema, a gente te passa um bom. Mas o peixe, RG, quinta-feira tem pedreiro, hein? É o Grêmio. Mas a grande notícia do dia hoje foi a renovação do Thiago Maia. Pô, até que enfim, tava na novela. Tava pra fazer. Acabou, demorou, né? Acabou a novela. Demorou, mas renovou. Espuma, mas olha, vou fazer uma pergunta aí pro Benja. O Figer dançou? Não. Ele ainda continua sendo empresário. Você tava vendo aqui que um monte de empresários assediando o Thiago Maia. Gente, não teve proposta pelo Thiago Maia. Não, mas o Thiago Maia, ele recebeu até um carro de um outro... Sim, mas porque falaram de um outro que... empresário que, inclusive, gerencia a carreira do Ricardo Oliveira. E esse cara tava querendo meio que cuidar da carreira dele também. Mas falaram que ele ia sair do Santos, que proposta de clube brasileiro no papel, não teve. Não, mas a intenção do Fischer era colocar o jogador fora do Brasil. E porta aberta pra isso ele tem, se quiser, né? Que eu saiba, ele fica no Santos, pelo menos... Não, renovou por mais 4 anos então, agora. Mas não vai ficar 4 anos no Santos. Acho que não, também. Mas eu acho que o Thiago Maia, se continuar nessa pegada aí, fica aí até o meio do ano que vem. Também acho. Mas é importante, né? Valoriza e um troco a mais, né? E é um desejo do jogador também. Eu acho que isso pesa muito, assim como foi o Lucas Lima, né? Quando teve aquela mesma novela. Então, eu acho que as coisas vão se resolvendo e vão solucionando a favor do Peixe. Tá certo que o jogador já tem espaço lá no Santos, vai atrás de espaço para outro clube, para quê? Não, mas você está querendo uns probleminhas lá na Vila? Aqui dentro, no mercado brasileiro, eu também penso que seja complicado o cara sair, entendeu? Portugal, não sei que, por exemplo, o cara saia ganhando uma puta bala. E quem é que tá pagando bala hoje pra caramba? O cara não vai trocar o certo pelo duvidoso. Queira ou não, vai para outro clube, vai ter que disputar, entendeu? A posição com outro jogador, achar o espaço. O Santos já tem tudo isso. O Santos não foi idiota, porque esse menino ele tem um salário muito baixo hoje. E o Juan Fischer, ele tinha pedido aí, logo no começo das tratativas aí, 120 pau pro Santos, e o Santos falou que era muito dinheiro e não queria pagar isso. Agora o salário mensal dele pagou esse valor, e ele vai receber acho que 700 pau de luvas, mas né? Mas não é o Juan Fischer só, viu, mano? Você tem o Wagner Ribeiro, a mesma condição. Ele tem os jogadores dele, ele chega no clube, ele bota a faca no pescoço do presidente, ele quer aumento. Ah, mas o RG, sabe, com relação a isso aí, o Santos é uma defesa. Se blindou. Sim. Porque é um jogador que vale, não é um cabeçudo que o empresário tá forçando a barra aí, o cara não é um ninguém, né? Claro, e o Santos não é deu, pode render no Santos frente, deu, né? Um exemplo disso quando teve essa mesma condição e não aprovou, não fez, que foi com aquele foi pro Cruzeiro lá, o molequinho lá. Neilton, que todo mundo enchiu. Agora vem cá, cadê o Cláudio? Mas todo mundo queria. Cláudio Azedão? Ah, tá em Manaus. Tá em Manaus? Ele aqui, tá ficando O Agnaldinho falou que é Manaus. Ele tá ficando em interestadual agora. O Mota hoje chegou e falou assim: você viu o Rudy? Tá internacional, foi pra Manaus. Não, é interestadual. Obesca, não falei isso. Mas Manaus tá que é tão longe. Tem até fuso horário e vacina em Manaus. É tão longe, velho. E Gabigol vai pro jogo, né? Vai pro jogo. Chegou aí da sub-20 também. É que eles jogaram ontem, né? Ontem. Não, isso é da Olímpica. A molecada vai, velho. E o jogo do Santos é quinta-feira. Pegaram o Haiti também, tio. Pô, mas tirar os caras daqui pra jogar com o Haiti em Manaus, cara. É sacanagem. Mas isso aí, esse jogo é preparatório. Alguém precisa ganhar dinheiro, né? É jogo preparatório. Dois jogos, Haiti e o outro time fraquíssimo em penúltimo. Que babaquinha. Sombra, pegar os moleques, tacar 4 horas de avião, vem, joga de novo. É garoto, mas numa dessa machuca, numa dessa... Mas o Corinthians. Ah, então vai. Por respeito ao amigão. Por vencer nós, mais um jogo. Dia 13 de outubro, hein, velho? O descobrimento do Brasil. Não, é hoje. É hoje, mano. Ô, você não vai ligar pro Basílio? Não, chega, mano. De novo. Não vai ligar. Ô, Domênico. Não fala mais nada. Ô, Domênico. Estão falando o quê? Essa festa toda é do Paulistinha? Aquele lá valia. Agora vale mais. Gente, mas na década de 70, o estadual valia muito mais que qualquer coisa. Continua valendo, velho. Eu sei. Você não pode falar com o estadual da década de 70. É a mesma coisa. Continua valendo. Não conta, não tem assim, com isso não tem um asterisco a mais lá, não, filho. É igual, é um ponto. Pra mim, continua valendo. Ele conta como um título, não é isso. Mas vocês não podem falar que é o grau de dificuldade e a repercussão... Igual! Tinha as babas do mesmo jeito. Ô, Sombra, a repercussão de ganhar o estadual hoje é a mesma da década de 70 e 80. Repercussão é outra coisa. Mas grau de dificuldade é o mesmo. Mas foi pelo quê? Hoje, o grau de dificuldade hoje é igual da década de 70. Igual. A repercussão, foi pelo tempo, Benjamin. Não, vocês ficaram sem ganhar campeonato. Não, senhor, o título de 78 do Santos. Você vai dizer que o título de 78 do Santos dos meninos da Vila? Gente do céu. Tem a mesma repercussão dos títulos agora? Quanto tempo o Santos ficou sem ganhar? Qualquer título que o Corinthians ganhasse depois de 23 anos repercutiria. Você tem coragem de falar que o título... Não podem falar que não viveram isso. Você tem coragem de falar pra mim que um título... Eu não vivi o título do Brasil, mas você foi descoberto. Dos meninos da Vila tem o mesmo peso que o título do Santos de agora, estadual? O que eu estou dizendo é que o Campeonato Paulista tem o mesmo peso, é a mesma coisa. É o mesmo campeonato. E grande dificuldade também é o mesmo. O Romero falou que é o mesmo. A minha é o mesmo. O que mudou? O que que mudou? O que que mudou? Vamos lá. Do céu, na década que mudou? Então eu vou te falar. Vamos lá. Então, década de 70 e década de 80, você ia jogar contra a Ponte Preta. Ué, e o Doriva não ganhou o Campeonato Paulista? Oito anos agora? Agora? Ué, nós estamos falando de 70? Acabou, pronto. Acabou o argumento, acabou o argumento. Cara, mas o que tem a ver o Doriva com isso? Ué, por quem que ele ganhou? Por quem que ele ganhou? 2004, quem que fez a final? 2004, não é muito Paulista? É, quem fez? Foi Caetano e Paulista Júnior. Então, pro Muricy campeão. Peraí, eu posso só responder que você me fez uma pergunta? O grau de dificuldade sempre foi o mesmo. Você me fez uma pergunta. É que lá naquela posso época, responder? Benjamin, peraí, você me fez uma pergunta. Posso responder? Você fez a... responder? Como não? Você me fez uma pergunta, eu não posso responder. Gente, década de 70 e década de 80, você jogar contra a Ponte Preta e o Guarani em Campinas ou aqui era tido como clássico e como jogo de tamanha dificuldade igual os quatro grandes de São Paulo. Bom, em 2000, você até ia o começo jogar, da década, o São Caetano também era difícil. Você ia jogar contra o Marília, era complicado. Você ia pegar o São Bento em Sorocaba, era complicado. Mudaram seus times, Benjamin, mas aqui é igual. Hoje você tem quatro. Você tem um acaso. Em 2000 tinha o São Caetano e ninguém ganhava dos caras. Ganhou um acaso, ganhou um paulista. Então, e lá atrás quem ganhou alguma coisa? Pô, você tem um paulista. Do interior, campeão é o Bragantino. É o único campeão. Mas eu acho que... O grau de dificuldade hoje é o mesmo da década de 70 e 80? É mais difícil lá atrás. O que eu acho... Não tem nada de mais difícil. Igual. Mudam-se os times, mudam-se os nomes. Vão achar que é igual. Outros vão achar que não. O que acontece? Olha o que acontece antigamente. Mano, quantos times tem hoje no campeonato estadual que fala assim, nossa, ferrou. Três, quatro. Mas o que acontece? Década de 70 e 80 você não pegou, né? Não, mas é... Guarani era campeão brasileiro. Era muito mais difícil, claro que era. O que acontece antigamente, que era uma época mais romântica, diferente. A época era diferente, era uma outra época diferente. Eu não acho que era romântico. Agora, você me perguntou, grau de dificuldade. Grau de dificuldade é a mesma coisa. Eram os quatro grandes mesmo que ganharam. Aliás, eu vou dizer mais, RG, quer que eu te fale uma coisa? Antigamente, só dava os quatro grandes. De um tempo pra cá começou a pequeno. Lógico, porque então, o estadual perdeu a importância e os caras priorizaram jogar Libertadores, Copa do Brasil. Usa estadual como laboratório. Eu respeito a opinião de todo mundo aí. Eu ouvi a opinião do Benja, do Domênico. Lógico, cada um tem um ponto de vista, mas eu acho que antigamente os times do interior eles eram muito mais fortes do que são hoje. Antigamente você pegava, por exemplo, o Botafogo e Ribeirão Preto, e o Corinthians, ele venceu uma final contra o Botafogo jogando 2000, lá em 2001. Quando trouxe aí o Doni, trouxe o Luciano Ratinho, trouxe o Leandro Giannichini. E o Botafogo, tudo bem, ele chegou numa final, mas nem se compara com o Botafogo de outros tempos. O Botafogo, o Comercial, a Ferroviária, eram times muito mais fortes do que são hoje. O Botafogo tinha até o Raí, o Sócrates, velho. Só um minutinho. Eu vivi muito e era um fã do Campeonato Paulista, adorava. Em termos de repercussão, ser campeão paulista era tanto quanto ser campeão brasileiro. Igual. Era uma tremenda festa. São Paulo parava para um título paulista. Era uma festa gigantesca. Não parava só no final, parava nas semifinais já. Não, era quando dava os quadrangulares final, então, já parava. A gente tinha o mesmo tempo de campeonato brasileiro para o título estadual. Era igualzinho. Três turnos. Houve várias fórmulas diferentes. A gente teve campeonato de três turnos. Uma vez eu estava vendo aí as fórmulas de campeonato paulista. Eram até umas coisas mais diferentes, assim. Muita loucura. Mas, aí eu vou dizer um negócio pra vocês. Os times do interior tinham melhor nível. Hoje você vai enfrentar um time no interior, você entra como favorito no jogo. O grande entra como favorito. Peraí, você tá esquecendo quando eu fiz a final Novo Horizontino e Bragantino, o time do Bragantino, Novo Horizontino e o Márcio Santos? Tá certo, jogando. Tinha vários jogadores. O Bagantino era. Eu consegui ser campeão. O Bagantino. Eu fui campeão lá, porra. Mas nos idos de 70 e 80, ninguém chegava e falava assim: ah, o Corinthians vai jogar contra o Marília. É favorito? Não. Sombra Ferroviária, né? Não. Era forte. Botafogo de Ribeirão Preto. Jogar contra a Francana lá. 15. O goleiro Geninho. O Geninho, esse treinador. Gente, enfrentar esses times, aí você fala, mas ganhavam sempre os grandes. É verdade. É verdade. No fim, acabava, na maioria das vezes, quase sempre, os grandes. Mas os jogos eram complicados. E o grande, pô, tem que fazer justiça. O grande era o grande, por isso que ele chegava mais na frente. Tinha claramente os melhores jogadores. Mas jogar contra os times, pô, enfrentar o São Bento em Sorocaba era um inferno. E o Guarani, então, lá no brinco? Ah, o Guarani foi campeão brasileiro em 78. O Guarani era impossível quase ganhar. Eu falei pro mano aqui fora, o Corinthians 77, na campanha de 77, se não me falha a memória, não conseguiu ganhar nem da Ponte nem do Guarani. É então vou ganhar da Ponte e não. Em 92, o Palmeiras tomou 5 lá com o Edilson, acabando com o jogo lá, 5-1 pro Guarani. Agora, mas lá. Então, mas em repercussão, era muito mais. Era tanta festa quanto ser campeão brasileiro, ser campeão paulista. É porque ninguém dava Libertadores pra Libertadores. Ninguém dava importância. Ninguém dava tanto valor. Não existia. Poupavam jogadores pra jogar o Paulista em detrimento. Não existia Copa do Brasil. Só tinha dois torneios assim. Pintado teve aqui, o Pintado teve aqui, o Mano falou. O Libertadores valorizou depois. Por isso que os estaduais foram perdendo a força. Exato. Porque vieram os outros campeonatos e os clubes priorizaram os outros. E por isso o outro ganhou o pequeno. E na época, grandes jogadores não estavam no exterior, eles estavam aqui. Então sobrava pros times pequenos. Bons jogadores. Sobrava pros pequenos, tinha um bom jogador. E paravam de jogar, né? Mas sabe o que é legal, Ben? Os caras que jogavam nos times pequenos na época, hoje seriam todos titulares nos clubes. Então, mas nisso nós estamos de acordo. Era muito difícil jogar. Era muito difícil jogar assim contra os times pequenos. O América, mas, Rio Preto, mas, pelo amor de Deus. Mas, título, na hora do vamos ver, levantar. Era Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Igual hoje, mas era a empolgação, era outra. Sim, tá. A expectativa de ver um jogo contra o América em Rio Preto existia. Hoje você fala, ah, vai lá bater no negro. É, lá. Mas o que é legal, Bento, é que o Corinthians aí é um time extremamente vitorioso. O Corinthians já venceu campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, venceu Libertadores, Mundiais, enfim. E o Corinthians, ele continua ainda exaltando esse título aí, a quebra do tabu em 77. Pelo tabu, isso é legal pra diabo, velho. É legal pra diabo. Porque querendo ou não, tem um monte de time modinha que às vezes aí esquece da história. Eu acho que é legal você... Eu não era vivo nessa época, mas é talvez um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida. Eu gostaria de ter vivido. Você não pode ter arrependimento, pô. Você não era vivo, cacete. Mas é que tem... Mas é uma frustração. Então, mas é um arrependimento. Me arrependi de não ter nascido antes. Justamente, é um arrependimento. Você já viu que o pai passou mais por causa disso? Já conversou com ele sobre isso? Poderia ter dado uma bimba um pouco antes. Poderia ter se conhecido antes. Na verdade, sabe por quê? Não acredito que você falou com seu pai. É verdade, velho. É um dos arrependimentos que eu tenho. Porque se eu tivesse nascido antes, eu teria presenciado, vivido isso. Você nasceu depois de quanto tempo que sua mãe casou? Olha, não sei também, eu não lembro quando minha mãe casou. Você não tava lá, né? Deve ter casado grávida. Você não lembra quando minha mãe casou? Não! Deve ter casado grávida. Respeita tua mãe, eu sou um pai. É um índio, velho. Não, minha mãe e meu pai eram casados, eu não lembro quanto tempo. Mas isso aí, cara. Quem faz isso aí? Respeita a própria mãe, velho. Nossa, mulher que casa grávida é um absurdo. Mas não, para. Você imagina só Zezé, que cretina, velho. Que cretina, velho. É um absurdo. Mas casou e, ó, esse outro aqui não teria casado, casou na pressão. Imagina, já morava junto. Casou na pressão, pai da Rê chegou e falou assim: não casa de nada. Eu morava junto com a Rê. Não, sem cacete. A Rê tava de quantos meses? O pai da Rê chegou e o pai da Rê queria matar o Benjamin. O cara é forte, hein? O osso é forte. O Santista lá é forte. Aí esse aqui arregou, arregou e falou: vamos casar, ó. Deu pra esconder a barriga? É, tá vendo? Casou de barriguda. Ah, mas casou grávida. Foi muito louco. Já casou com a sementinha. Vamos casar, semana seguinte eu vou, meu, tô grávida. Ah, é. Sim. Ah, tanto é que ele gosta do Iron Maiden. O sogro dele, importou, porque Iron Maiden era uma câmara de tortura. Você sabe disso? Ele importou uma dessas, falou: você gosta de Iron Maiden? Tá aqui uma. Se você não casar com a minha filha, meu amigo. Imagina, aí ele na UDI seguinte já arrumou o casamento. Tá morando junto já. Não, mas o teu cunhado Beto chegou e falou: agora vai casar. Lógico. E com uma 12 apontada no peito. Mas a gente já tava praticamente casado. Ah, mas tava, sim. Tava, não quer dizer praticamente, não quer dizer que tava. Amarelou pro sogrão. A gente já tava no esquemão. Você amarelou pro sogrão, lá. O Edgar tava renunciado. Enquanto não entregou a carta. Entregar a carta, não tava. O Domênico engravidou metade de Araraquara e não casou. Mas eu bem. Não, eu não. Ele fugiu. Já que eles não deixam colocar o Basílio no ar, chega de Basílio. A gente deixa. Então é uma tradição do programa aqui, pelo amor de Deus. Só imagina. Já que eu não vou colocar o Basílio, então isso aqui, 15 anos que eu não tinha ouvido isso. Esse barulho são fogos que estavam sendo soltos pela torcida no dia do jogo, na noite. Que na época Caramuru, bicho, fez a cota. Simplesmente não existe o que está acontecendo no Morumbi. Ao entrar em campo o time do Corinthians, eu me arrepiei todinho. Senti-me pequeno, sem a mínima condição para dizer qualquer palavra, para me dirigir aos ouvintes da Jovem Pan, qualquer que fosse a minha intenção. A recepção, a festa, o barulho que o torcedor ouviu no fundo, ouviu ao fundo do microfone da Jovem Pan, já serve como qualquer palavra, já serve para superar qualquer tentativa, por mais feliz que fosse o orador. Ele se sentiria esta noite no Morumbi sem palavras para expressar a grandiosidade, para expressar a beleza do espetáculo que estamos sentindo. Eu tenho a felicidade de ser um locutor esportivo. Eu tenho a felicidade de presenciar... E aí, Benjo? Maravilhoso, foi emocionante. Tá falando Benjamin. São coisas marcantes daquele jogo lá. 38 anos, hein? Essa entrada de campo com o Zé Silvério. Caraca, e depois o Osmar Santos, que narra o gol do Corinthians. Uma coisa de louco, Osmar Santos, quando ele comemora, doce mistério da vida. Daqui a pouco a gente... É maravilhoso. Mas, ô Bento, Basílio, um abraço, daqui a pouco vou ligar pro Basílio. Grande Basílio. Vou ligar o Basílio. Corinthians, né? Fala do Coringão aí, Bento. Quinta-feira, 7h30. Quinta-feira contra o Goiás, 7h30 da noite. E o Corinthians vem desfalcado pra esse jogo, viu, Bento? O Corinthians pode vir sem meio time, Domenico. Ah, tá sem isso, o zagueiro. O Corinthians, olha, ele tá sem três jogadores que podem estar na seleção brasileira e eu não sei como é que eles vão chegar aqui. Ah, mas tá joga. Não sei. Tem jogador é zica, né? Vai pra seleção, volta estragado. Tem lá Gil, Elias e Renato Augusto, os três. O Corinthians, ele tem dúvidas ainda, Domenico Gatto, e praticamente os dois eu acho que serão poupados aí, que são os dois laterais aí, tanto Fagner quanto o Edilson também. O Wendel, que também não vão voltar pra esse jogo. O Edilson possivelmente atuará, meu Deus, pai eterno. E o outro jogador que pode ser ainda, Domenico Gatto. Respeito ao grupo. Pode ser não, esse é um desfalque certo, é o zagueiro Felipe que tomou o terceiro cartão amarelo. Joga o calçadinho. O Roberto, presidente do Corinthians, está ouvindo a gente no carro aqui, ó. Impagável, esse título é o mais marcante da minha vida. Obrigado, abraço. Eu também Roberto acho. Roberto André, presidente do Corinthians, ouvindo o Estádio 97. Obrigado, Roberto. Um abraço pra você. Agora é o seguinte: esse título foi Oda, mano. Foi tem, Oda. Tem aqui o lado folclórico da história. O Fernando Santin. Através do Twitter, pergunta, vocês não vão ligar pro Rui Rei hoje? Vamos ligar pra tua mãe. Dulcídio maravilhoso! Dulcídio maravilhoso! Habita amigo corintiano Rui Rei. A mãe dele assessorava o time da Boca. Ah, juiz, cadê? A mãe dele trabalhou na final. Mano. Agora que você foi pra TV, tá trabalhando mais e tem mais tempo pra pensar nessas atrocidades. O quê? Não é? O quê? Carta! Tão amarelo pra você. Amarelo? Amarelo? Gente, se tivesse qualquer esquema... Não teve. Se tivesse qualquer esquema, o Corinthians ganhava a segunda partida, que foi no domingo, que é o maior recorde da história do Morumbi, que tinha no Borderô 147 mil pagantes, era o dia da festa. Não fica dando ibope pusante, não, Benjamin. A Ponte fez 2-1, ganhou do Corinthians Morumbi, gente. Não fica dando ibope pusante, não. Ô, mano. Mas então, Bento, é esse negócio aí, ó. O Corinthians, ele tá preocupado aí por ter esses possíveis desfalques aí. Volto a repetir aqui, os dois laterais titulares aí, o Fagner e o Wendel, não jogarão, possivelmente. O zagueiro Felipe tomou o terceiro cartão amarelo e os três que estão na seleção, não sabemos se eles jogarão. E o já é visto com bons olhos o retorno do Pato pro ano que vem, mano? Olha a motinha, até inclusive motinho o Cássio. Cacete, não, motinha não, Bento. Ah não, vou levar embora. Não, pô. É que os dois queimam, né? Motinha! Então, é que a queimada ali é diferente, mas enfim, ô Bento, desculpa. Tô chateado, ela foi embora. É que um queima rosca, o outro queima, mas enfim, os dois queimam. Mas ô Benja, o Cássio ontem esteve presente lá com vocês, lá no programa da Fox, e ele inclusive comentou esse possível retorno do Pato aí, que ele não vê com bons olhos, né? Ele disse que o Pato aí, por tudo que aconteceu na saída dele, as declarações que ele deu aí também quando ele jogava no São Paulo, inclusive dizendo que torceria contra o Corinthians naquele jogo contra o Guarani. E falou que até hoje o Pato também não se despediu do elenco. Então, eu acho que o Pato, cara, ele não tem aquilo que a torcida do Corinthians gosta. O Pato é aquele cara meio Tonho da Lua, ele tá sempre olhando pro alto, sabe? É um cara meio... Altinho. Assim, lesado, velho, tá ligado? Mas é verdade. O Pato não é aquele cara ligado no... Não, mas é verdade. O Pato, ele pode ser um jogador extremamente técnico, é um jogador aí importante, concordo plenamente. No São Paulo ele tá fazendo uma... Mas ele não é engajado com a coisa, né? É, ele não tem o perfil que a torcida do Corinthians gosta. E por isso que nem pra seleção vai. Pode ser também, pode ser também. Não é jogador que você fala assim... É desligadão, fica tranquilo, né, que ele tá em campo. Ele é um cara avoado. Ele é avoado, é. Vamos continuando aqui com o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Sim. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora o mano vai fazer a barba. Ê, mano! Opa, vamos lá, velho, vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele, velho, que tá parecendo uma lixa, velho. Nossa senhora! Sua pele tá parecendo aquelas paredes de presídio, sabe? Que não tem acabamento. Mano. A cara tá do Andrés. Nossa, mãe do céu! Tem que se cuidar, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar agora seu sovaco, velho. Não vai estar aquela mancha horrorosa, velho. Aquela pizza enorme, nossa, fedida embaixo do braço. Meu Deus, gorgonzola. E o que tem agora de gente assim no metrô? Tem que usar o novo antitranspirante da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. É legal. Legal. E de Bozano aqui também. Quem ligar aqui disser... Qual que é a frase, Sombra? Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Cara, ganha um kit top da Bozano. É, isso aí. E olha, todo mundo que liga hoje participa desde que seja ouvinte virgem. Que sim, nunca tenha participado ao vivo dedinhos do Estádio 97, virgem, tá bom? Então liga aí, 3284-7097. Vamos à primeira ligação da nossa noite. Dedinhos só virgem. Virgem. Alô? Alô? Quem fala? José Marino. José Marino? Isso! Do que mais? Não é José Maria Marino, não, né? É. Não! Imagina, ele tá ligando lá do diretinho. Nossa, da Suíça? Velho. É. José Marino dos Costa Júnior. Aliás, ele tá preso lá. Tá preso. Na Suíça. Graças a Deus. Na Suíça. E tomara que fique. Não ia pros Estados Unidos? Só que os Estados Unidos ainda não foi, mas tá preso. Mas tá sendo julgado o processo de extradição pra ele ir pros Estados Unidos. Só que ele não usa, só que ele não usa uniforme lá. Não, eu li uma matéria. Ele usa uma calça de moletom, camisa polo, não usa uniforme. Não usa uniforme. Não é preso igual? É, mas não usa uniforme de presidiário, não. É que ele é um preso VIP. Tem uma cela individual. É que ele dorme de mijão. Mordomia? Não, tem mordomia, não. Tem mordomia? Não, não. É que a prisão na Suíça é assim. É que a Suíça é diferente, né? Pô, vai ver da hora, mano. Falar em política. É que... da hora, mano. Pô, prisão na Suíça. Melhor você estar preso na Suíça do que livre no Brasil. Falar em política, que legal a situação, né? O Eduardo Cunha olhando pra Dilma e a Dilma olhando pro Eduardo Cunha. É legal aqui. Esse país é uma festa, velho. Ah, bagunça. Legal isso aqui, não, peraí. Sai primeiro. Legal isso aqui, ó. O que é legal? Eu recebi agora o e-mail que o Carlos Miguel mandou de despedida pra todo mundo lá de São Paulo, né? Prezados colaboradores, acredito que esteja acompanhando o noticiário. Foi aqui nesta data, vim desligar ali da presidente de São Paulo. Impossibilitado naturalmente de agradecer pessoalmente cada um de vocês, faço por meio desta mensagem, na expectativa que sigam seus trabalhos em prol do clube que servimos. Um forte abraço, muito obrigado, Carlos Miguel. Mandou pra um monte de gente. Aí o cara respondeu, demorou. Quem respondeu isso? Quem respondeu, demorou? O cara da marcenaria lá. Demorou? Mas não demorou? Se não for, se não for armado. É o Givanildo da Silva Santos. Olha aí, ó, a resposta lá. Demorou. Demorou, é legal. Ah, que mas momento. É possível. Ah, claro, claro que meteu uma sacanagem. Ah, né, não, deixa eu ver, O cara respondeu mesmo. Demorou. É nóis, é, entendeu? Tamo aí. É. O cara meteu uma sacaneada. É, demorou. Agora eu não sei se isso é sério. Só faltou o cara meter embaixo um vaza. Vaza, tio. Vaza, tio. Demorou pra vazar. Ô, meu velho. Quantos anos você tem, cara? 3.4. LG. 3.4 na terça-feira, que tem cara de segunda-feira. Jogo do Brasil, que não falou, oxe, mas joga hoje. Segunda? Tem, porque ontem foi feriado. É que nós trabalhamos. Tudo bem, mas nós trabalhamos. Para um ser comum, um ser. Nós somos mais que isso, porque nós trabalhamos no feriado, no domingo. Mas somos comuns, do mesmo jeito. Quase um trouxa. Mas, ô, Domênico, do jeito que as coisas estão, graças a Deus, Deus nós trabalhamos. Não, mas não tô falando que não. Não tô dizendo isso. Tô falando que pra nós não pareceu que fosse feriado. E quero continuar o resto da vida trabalhando no feriado. Minha solidariedade é meu amigo Geraldo. Você não entendeu o que eu disse. Eu entendi. Mas eu falei que fazendo só uma. Meu amigo Geraldo Nunes foi demitido com um monte de gente da Rádio Estadão lá. Um abraço pro Geraldo, que nos ouve sempre. Um monte lá. Geraldo, um abraço. Você é um grande jornalista, São Paulino. Ótimo jornalista. Pode dizer que eu tô um jornalista. O cara que tá aí ouvindo a gente, que foi viajar ontem, pra ele hoje tá cara de segunda. É verdade. É verdade. Mas o nome dele lembra um grande sucesso dos Beatles. Viu, dos Beatles? O Yellow Submarine. Já ouviu? Já ouvi. Yellow Submarine? O nome dele é José Marino. Sensacional! Agora que eu entendi. Eu não sabia o sobrenome dele, tinha esquecido. Já ouviu a história? Sensacional! Você já ouviu a história dessa música Yellow Submarine? Não. Uma vez eu li. Que tocou pra cacete, velho. Eu li um livro. Não sei se era a fonte era boa, mas li num livro. Que os caras estavam em Nova York, foram numa festa na casa do Bob Dylan. Foi a primeira vez que o John Lennon, os caras tomaram ácido. E na hora de ir embora da festa, o John Lennon estava num táxi. Meu bicho estava viajando tanto que ele via no táxi como se ele estava num submarino amarelo. Ele andava pelas ruas e via os peixes, via as coisas. Isso eu li num livro. Imagina. Eu li num livro uma vez, numa biografia não autorizada, era um livro do John Lennon e tal. Se é verdade, eu não sei, mas li num livro. Esse cara que disponibilizou ácido pro John Lennon, ele virou amigo pessoal do Domênico Gatto. Porque depois ele, começou a fornecer pro John Lennon mesmo, ácido. Porque, mano, acordar caiu com o outro todo dia. Ela arrumada já é feia. Imagina acordando, velho. John Lennon, semana passada, foi sexta ou sábado, se estivesse vivo, teria feito 75 anos. Yellow Submarine. 75? O John Lennon teria feito 75. A Yoko tá com quanto? Você tá mais? 80? Não, a Yoko... Ele era mais velho. A Yoko tem acho que 81 ou 82. Mas o mano disse que ainda dá um caldo, a Yoko. Eu li, tá, acho que foi ontem, eu tava lendo aí, rapaz, num site de negócio de música aí, Benjamin. Eles escolheram as 100 músicas mais... Nossa, 100 músicas. 100, 100 músicas ainda. As 100 músicas mais alegres do último século. Pega no Ganzê, tava? Não, eu lembro. Alegre pra caramba. Parece que o primeiro lugar era o Billy Joel, o Uptown Girl. É horrível. Ah, legal pra caramba, é alegre, é feliz. Não, é o segundo lugar é a Cyndi Lauper. Mas e o submarino aí, Dodô? Não, as duas são boas. Mas o submarino. Horrível é você. Amigão, que time você torce? Horrível. Corintiano roxo. Ô, amigo, quantos anos você tem? 34. Ah, então você também não acompanhou aí a quebra do jejum aí de títulos do Corinthians aí? O título paulista contra a Ponte Preta em 77. Porra, velho, mas esse é um barato que eu me arrependo de não ter vivido, ó. Eu também, viu? Porra, deve ter sido muito bom. Não perdeu nada. Eu vou dizer um negócio pra você, da minha vida futebolística. Foi uma das coisas mais marcantes pra mim foi esse dia, 13 de outubro de 77. Eu lembro. Hã? Foi no jogo? No terceiro não, eu fui no segundo, que a Ponte ganhou de 2-1, eu tava. Você que zicou. Vai aparecer o campeão na segunda partida. Eu ziquei. Agora, hein? Eu lembro 12 de junho de 93, E na época... Você lembra os dois rebaixamentos, na época, o Oswaldo Brandão... 12 de junho, esse foi muito mais legal. E na época, o Oswaldo Brandão fazia o rodízio de goleiros, né? Porque no segundo jogo de 77, o goleiro era o Jairo. Quando o Dicá bateu o gol de falta a meia altura... Como eu vi o Jairo tomar gol de meia altura dos outros, Jairo, Jorge Mendonça, porque eu sou de fazer gol nele. E aí no terceiro jogo jogou o Basílio. E por uma sacanagem daquele título, que o Palinha se machucou, o Palinha que era o melhor jogador daquele time, Palinha, as pessoas... Puta Palinha, hein? A maioria das pessoas não lembram do Palinha. É? Porque no pôster de campeão... Por que no pôster de campeão de 77? Ele tava... O Palinha não jogou, O Palinha fez o gol. Ele jogou o campeonato inteiro, cara. Não, e o primeiro jogo contra a Ponte, 1-0 no Morumbi, foi gol de cara. Dele. De cara. O cara chutou, a bola entrou. Aí o Palinha machucou, ninguém lembra do Palinha, cara. Que coisa. Vanderlei Eustáquio de Oliveira. E onde é o Palinha, beleza? Palinha mora em Minas Gerais. Ele veio pra inauguração do Itaquera. Ele faz o que hoje? Ele veio pra inauguração da Arena Corinthians. Chegou aqui, foi naquele jogo que todos os jogadores jogaram. Ele caiu, quebrou o ombro, teve que operar. Foi a primeira lesão do estádio. Mas, ô amigão, e deram o pênalti. Qual que foi o momento mais emblemático aí que você presenciou nessa trajetória do Coringão aí? Que você esteve presente ou que você tenha, pelo menos, visto pela televisão? Não tive presente, mas acompanhei a trajetória do início ao fim. Foi a nossa liberta, invicto, né? Sim. É, inclusive, na noite do campeonato, na madrugada de quinta, eu ainda comemorando, acabei batendo meu Fusca. É isso? Batendo meu Fusca. Ah, acontece, às vezes a empolgação ultrapassa o limite. É. Mas pra mim foi o momento da Libertadores e do Campeonato Mundial, né? Porque... Qual dos dois? Os dois, na realidade, né? Deixando os outros um pouco mais irritados, os dois. O primeiro foi o primeiro, por ser o primeiro. E o segundo com aquela atuação de gala do Cássio, né? Que olhando aquela imagem do Fernando Torres, olhando pro time do Corinthians comemorando assim, de boca aberta, eu falo, aquilo ali é... não vai esquecer nunca mais. Ele ia falar só do Japão. Como você perguntou qual dos dois, ele não, falou... Eu estive presente ali, em loco, graças a Deus, aí Deus me permitiu viver essa experiência. Eu estive presente em 2000, no dia 14 de janeiro de 2000. Estive presente contra o Chelsea também em 2012, cara. É, 2012 foi um negócio... Tudo bem, Rio de Janeiro a primeira vez ali, bacana. Dividimos o Maracanã com a torcida do Vasco. Aí criou-se aquele grito lá, ô, todo poderoso. Sim, não. Sim. Foi a primeira vez ali que a torcida ecoou aí, que a torcida cantou esse... O grito forte ecoou. Timão, estremecendo toda a arquibancada. Um abraço pro Ernesto aí, que ouve a gente direto também. Um dos melhores intérpretes de samba de São Paulo, Ernesto. Eles não muito sabem bom. O que é ser gavião. Que bobos. Voa bem alto no meu pensamento. Eu sou. Sou Corinthians a cada momento. Eu sou Corinthians, isso é demais. Da hora. Até o Domingo tá cantarolando. Mas ó, achando esse... escroto, eu sou louco. É bobo, viu? Que puta, assim, coisa escrota. Mas o Ernesto é escroto ótimo. É você. É, com relação ao Corinthians aí no dia 14 de janeiro de 2000. O Corinthians, ele dividiu o Maracanã com a torcida do Vasco ali. Foi um momento emblemático ali na história do Corinthians. Mas em 2012, cara, foi legal também pelo fato da torcida do Corinthians ter ajudado a reerguer uma potência que é o Japão. A torcida do Corinthians, ela foi pra lá. Você foi pro Jardim Japão, rapaz. Tá, é verdade. O Japão é verdade. É verdade. Fofarrão. Super fofarrão, né? É super fofarrão. A torcida do Corinthians, Domênico Gato, ela teve ali na a presença da torcida do Corinthians no Japão teve um cunho social. Sabe por quê? O Japão, ele tinha passado aí por um vazamento nuclear lá em Fukushima. Ele tinha passado por um tsunami recente. Momentos ali em que terremotos abalaram o Japão. A torcida do Corinthians foi pra lá pra reerguer o Japão. O japonês nunca viu tanto ficha suja. A torcida do Corinthians ela foi pra lá com o objetivo ali de doar, tá certo? Uma quantia financeira pra que o Japão pudesse se reerguer, cara. Aquilo ali foi muito bonito. Vocês reergueram o Japão também? Sim. Meu Deus. Ô, amigão, aquele lance ali foi embaçado. Graças a Deus eu tive a oportunidade de presenciar. Tava em loco lá, o Corinthians vencendo a segunda vez o Mundial. E foi top demais, cara. Foi legal demais. Ô, mano, sabe o que eu queria te perguntar? Ah, fala. É o seguinte, esse jogo de quinta-feira, com esses nossos desfalques aí, mesmo sabendo que o Goiás aí é o carro do Street Fighter, como você vem falando nos programas, você não acha que pode dar uma complicadinha, não, meu? Ah, mano, vou te falar a real, cara. Um time que quer ser campeão, ele tem que pegar o Goiás aí na quinta-feira e passar por cima. Mesmo o Corinthians desfalcado, eu até citei aqui que o Corinthians ele não vai ter já... a princípio já não tem o zagueiro Felipe, tomou o terceiro cartão amarelo. Os dois laterais do Corinthians, não, o Gil pode ser ainda que ele joga, porque ele vai voltar da seleção, possivelmente ele não vai ser utilizado, porque a zaga titular do Brasil ali será Miranda e Marquinhos, a menos que aconteça uma lesão dos dois ali, o Gil pode ser que não seja utilizado. Aliás, o que é injusto, o Gil deveria ser titular e não o Marquinhos. Não, o Gil é o melhor zagueiro do Cone Sul. Não, melhor que o Miranda ele não é, mas ele é bom. Cone Sul, o Miranda é melhor que é. Cone Sul. O Miranda nasceu no Cone Sul. Tá na Europa. Não, mas não, ele nasceu no Cone Sul. Era da seleção brasileira. Não falei onde nasceu, tô falando o melhor zagueiro do Cone Sul. Então explique-se. Então explique-se. Com o Miranda é latino-americano. Pra bom entendedor, minha palavra basta. O Miranda tá jogando na Europa. Sim. Mas então, o Gil, ele possivelmente não atuará. O Elias, ele vai jogar, amigo. O Elias, ele tem sido aí escalado pelo Dunga e possivelmente pode ser que, se ele estiver muito cansado, ele não jogue contra o Goiás. E o Renato Augusto, aí, a princípio, ele também não deva jogar. Pode ser que no decorrer da partida ali ele ganhe uma oportunidade, mas se ele não jogar os 90 minutos, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, ele pode estar em campo aqui contra o Goiás também. Mas o Corinthians, ele vai ter talvez o desfalque também, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. São jogadores aí que são fundamentais. O Wendel, ele das vezes que participou, ele tem sido aí e foi muito importante. Porque o reserva dele, cara, infelizmente é o Guilherme Arana, que é um menino, é um garoto, não dá nem pra exigir nada dele. E quando ele não jogou também, quem ganhou a oportunidade foi o Iago, improvisado ali na lateral esquerda, que até jogou bem algumas partidas também. Mas o Fagner, cara, o Corinthians hoje é extremamente dependente daquele lado direito. Se o Fagner não jogar, cara, aí tem que jogar o Edilson, cara. E aí é um Deus nos acuda, né? Aí é preocupante, hein? E dá medo. É a lateral já fica meio, na minha opinião, já dá um pouco de receio. Mas se eu falar outra coisa aqui, independente dessa titubeada, que eu acho que não vai acontecer na quinta-feira, a gente só fica preocupado porque peças importantes, quando acabam assim, quando no jogo, né? É, mesmo sendo em casa, a gente fica meio assim receoso. Mas de qualquer forma, eu também não tenho a mínima dúvida que campeão brasileiro, mas já somos, impossível, não sei. Mas é que tá, amigão, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar esse jogo aí do Goiás. Porque possivelmente o Atlético ele não vai conseguir ganhar tão fácil assim do Inter de Porto Alegre. Tá certo? O Inter que vem numa crescente no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele pelo menos arranca um empate em Minas. E se o Corinthians vencer esse jogo, a diferença volta novamente para 7 pontos, né? Sim, exatamente. Mas assim, se fizer lição de casa, o Corinthians depende dele hoje, só dele para ser campeão. Assim, tirando o confronto direto com o Atlético Mineiro, né? Que eu acho que também, na minha opinião, vai ser um empate com gols, eu arrisco falar 1-1 aí. Mas se o Corinthians fizer a lição de casa dele, arroz e feijão, já somos campeão brasileiro assim, mas com louvor ainda. E esse negócio do campeonato manchado, que blá blá blá, que os outros estão falando, isso não tem nada a ver. Isso é só para deixar eles um pouco mais nervosos. Ah, quem fala isso é trouxa, velho. Exatamente. Fala isso é você. Trouxa. Amigão, por incrível que pareça, as pessoas não lembram, né? Você sabia que tem jogo do Brasil hoje, tem eliminatórias da Copa do Mundo? Eu ia perguntar isso, cara. Eu tava comentando isso hoje com o meu chefe à tarde, saindo do meu escritório, na escada, eu falei assim, Roberto, hoje tem jogo do Brasil. Ele falou assim, hoje? Que hora? Com quem? Depois da novela. É uma coisa que tá ficando meio assim, olha, que eu posso explicar, sem graça, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se fosse um... Se fosse... Assim, na graça do povo, né, seleção brasileira. Se fosse um amistoso... Até entendo, amistoso é chato, paca. É eliminatória. Gente, é eliminatórias de Copa do Mundo. Exatamente. O Brasil joga em casa, o Brasil joga em Fortaleza. E já tomou Fortaleza. O primeiro copo. Não, né? Venderam os ingressos, todos não venderam. Decepção é muito 35, grande. 35, 40 mil ingressos. Hã? A decepção é muito grande, cara. Mas não é só a decepção. É a falta de acreditar na equipe. O Brasil não tem mais aquele time, uma seleção que empolga. Seja confiável. O Brasil não tem nem como montar uma seleção que empolgue, porque o Brasil não tem mais jogadores diferenciados. Perdeu credibilidade. O Brasil hoje é mais uma seleção sul-americana. É mais uma, não é mais assim o Brasil, a Argentina e o resto. Não, é só mais uma seleção. Jogadores bons. Como, olha, o Brasil... Tem bons jogadores. Ele é igual a Colômbia. Alguns bons jogadores que estão no futebol europeu, como o Chile tem alguns bons jogadores que estão no futebol europeu, como a Colômbia tem, como a Argentina tem, como qualquer um tem. Mas o nosso conjunto da obra é que é a decepção, né, Somos? Você tem. Você... É, já vem. É, nós estamos aí há um ano do 7-1, nada mudou. Exatamente. Temos, cara. Temos um presidente que você não pode. Você não pode contar com ele. Temos um técnico que não é unanimidade, que todo mundo está decepcionado ao extremo com o cara. Tem uma seleção cujos jogadores apanham e para eles tanto faz. Então, velho. Pô, uma pergunta que eu queria. Fala, Zé, fala aí. Rapidinho, porque esqueceu de perguntar aonde eu moro. Eu queria ver se o Bandão veio acertar, meu. Aonde você mora, velho? Ah, agora já foi. Já foi? Aonde você mora? Não, agora já foi. Pera aí. Não, já foi, não. Como já foi? Aonde você mora? Com medo do quê? Jardim Jaú. Qual? Como? Jardim Jaú. Ah, tem uma boa Jaú. Rima. Olha isso, você tem uma boa então, rima, Jaú. Então eu vou falar um negócio aqui na hora, a ligação tá ruim, entendi. Ele falar Grajaú. É, sei. Não. Mas, Jardim Jaú. Eu vou dizer um negócio pra você. Se é o Jardim Jaú que eu conheço, é a Zona Leste. Acertou. Exatamente, pega esse quartinho aqui, brado do campo do Jaú. Ah, não tô com medo, é porque o programa tem uma sistemática, uma lógica, uma metodologia. Tem uma sistemática. Eu falei tudo bem. Eu preciso saber se realmente ela já tem esse meio, né, velho? É. E olha, eu lembro agora do 15 de Jaú, jogar contra o 15 de Jaú lá também não era fácil. Ah, o Senhorquim era maravilhoso também. Tem um negócio também que eu não gostava, mas eu tinha um amigo meu que adorava ir lá no campo do Jaú, os caras soltar balão, ficava puto, velho. Hoje não pode mais, né? É, graças a Deus. Mas você lembra disso também, não? Eu tô inventando. Hã? Hoje é só Copa Kaiser e futebol vivo vai, né, nosso? Não, mas você lembra disso que eu tô falando, que lá os caras iam lá no campo de Jaú soltar balão, ou é mentira minha? Não, claro, é verdade. Ah, então chupa, RG. Nossa, aqui era o ponto, galera. Tá chegando a hora. E você tá acreditando em tudo isso? Ah, não, é mentira. O quê? De balão? Não. Amigão. Que papo da Amigão. E eu vou dizer, e digo até mais. Digo até mais. Eu fui padrinho há uns 3 ou 4 anos atrás do amigo meu, Zé Coruja. Sim. E ele casou ali, né? O Zé Coruja é um parceiro. Eu não consigo imaginar que você é padrinho de um cara chamado Zé Coruja. Ah, porque o nome dele era Carlos Eduardo, mas ninguém chamava o cara de Carlos Eduardo. Zé Coruja, que ele tinha um zoião. Cara do zoião, né? Ele tinha um zoião, era o Zé Coruja. Zé Coruja. E ele casou ali na... Sabe a igreja da Matriz, ali da Nossa Senhora do Patrocínio? Sim. Claro. Essa é a Santa do Benja, a Nossa Senhora do Patrocínio. É a padroeira do Benja. Eu aproveitei na época e falei, bom, vamos ser ecumênico aqui, né? Vale tudo. Amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Quero, lógico. Quero mandar um abraço pro Alex, do grupo dos Picaretas, que tá ouvindo a gente aí Picaretas, agora. Picaretas, RG. Dá pra chamar quadrilha, tem que colocar o Domênico nesse grupo. É uma quadrilha lamentável. Picareta é legal. Picareta é legal. Picareta não existe. Picareta é legal. Só mandar um abraço especial pra um casal de primo meu que tá ouvindo agora no caminho, o Serginho e a Lu. Tem um na igreja aí. Pegaram agora. Você viu? Ô, RG. Oi. Tem como eu levar a capa na camisa hoje? Tem, velho. É, hora que quiser. Vai aí, ó. Aqui, o RG vai aí? Aqui é nós, velho. Manda o nome aí. Você falou, pô? Você quer que o RG... Manda ela pra minha esposa, Daniele. Como? Daniele, vai receber aí, velho, um cartãozinho. RG, só uma curiosidade vossa aqui. Fala, beijo. Se, por exemplo, alguém chegasse pra você e falar, RG, te dou R$2.000, eu quero que você fique sentado num sofá... Vendo um cara com a... Mas só sentado... O bar, Não, o bar é doente, é diferente. Aqui eu tô falando de business, negócio, dinheiro. Do RG, o cara fala, você tem R$2.000, mas não pode participar. Só assistir? Só ficar sentado vendo, tomando uma brejinha, mas ali, a um metro de distância. Você aceitaria? Aí eu aumentaria o valor. Por quê? Dois contos? Ele tem que pagar muito mais pra eu ficar assistindo. Senão eu quero. Você não vai sexy hot? Não tem trabalho nenhum? Você não sexy hot ao vivo? Pô, vou servir de inspiração. Você não ganha nada pra pegar no Neto. Se liga, porra. Você faz casamentos, festas. Pega no Neto lá, Domingo. Um minuto, deixa eu ver aqui. Domingo, você faz festas, você faz um monte de evento todo dia. O cara chega pra você, Dodô. Quanto? Tem dois contas. Dois contas e R$2.000 o quê? R$2.000. Reais, tá pra bom. Pra ficar sentado no meu sofá, vendo o cara com a mulher, né? Papum. Mas não pode participar. Só sentado olhando. Bom, que precisa de nota, não? Lógico. Então é nóis, nós manda nota. Pô, velho, mas você tá de brincadeira, RG? Dois contos, velho, no bolso? Ô, Domingo, teve um amigo meu. Teve um amigo meu que usou essa proposta. Esse amigo meu foi. Só que ele não era pra ganhar dinheiro, só pra ele ver. Ele foi pelo tesão. Aí esse amigo meu tava no banco de trás vendo o casal da catracada. Aí ele se empolgou. Ele se empolgou e foi pegar na mulher. Foi com a mãozinha. Foi levar na mãozinha. Levantou e falou pra ele assim, não. Paradinha aí, ele parecia aqueles cachorrinhos, sabe? Ele fez. Ficou a gente, só te ruendo. Ele ficou. Esse amigo meu. Eu só queria perguntar: esse seu amigo? É, muito amigo meu. Ele ganhou pra isso ou foi de graça? Não, ele foi pelo tejão da graça. Mas ele ficou com vontade. Ele foi tentar mexer na mulher. Dar uma cutucada, o cara falou: ó. Não, é só pra ver. Marino. Ô, Sombra, oi. Você vai mexer rapidinho antes de acabar? Claro, você deve, é um dever patriótico. O merchan antes de acabar. Vamos lá, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Você ganhou um kit Bozano, vai servir a pátria bem barbeado aí. Ah, que beleza. Tem o Mercandaola ainda? Hoje não. Amigo, acabou o kit, viu, mano? O kit marreta. O mano gastou tudo. O kit marreta, mano. Kit marreta. Galera, só falar pra vocês, sensacional. Nota 10, eu nunca imaginei que podia conseguir ligar, ainda mais na terça-feira, que é dia dos ouvintes virgens. Vocês são fora de série, nota 10 pra todo mundo. Pera. Nota 10 de 0 a quanto? Porque senão. 10. Não, nota 10 de 0 a 10 você Ah, então 10. Tá bom. Aí beleza. Você é o cara 10... mais imparcial. Aí, ó. Eles ficam com sacanagem pra mim. Ah, ouvinte aí. Você tava indo bem, você tava indo bem. Vocês têm que respeitar a opinião do ouvinte, viu? Você tava indo bem, pô. É nóis, irmão. É nóis, aqui é brother, irmão. Mano, beijo. Valeu. Todos vocês, show de bola. Obrigado por ter vindo no fundo do coração. Fica quieto. Together, obrigado, amigão. Valeu. Obrigado, cara, que acredita em cara. Tamo junto. Valeu. Caramba, RG, você meteu uma mala agora. Menino, que imparcial. Cara, eu fiquei agora, juro que eu fiquei surpreso. Ele meteu mala, foi o padrão. Lá, dois pau você não vai? Não, não é só. Ô, Benji, tem que valorizar, velho. Tá bom, Regi. A crise tá feia, Regi. Tem que valorizar, cara. Não vai. É lógico que vai. O Benji é ele que dá os dois reais. Demorei tanto tempo. Binóculo de graça, cara. Ficar só lá no luneta lá, velho. E é na vastidão. Ah, você fica na luneta. Na vastidão. O Duro que tem uma veinha que todo dia vai ver. Puta cara de maníaco que ele fez agora. Ele parecia o Gil Gomes com a mãozinha. Na vastidão. Na vastidão. Mas o RG, você que é um cara que aprecia as madrugadas, você muitas vezes ali fica com a sua luneta mágica pra cima e pra baixo olhando. Pô, olhando luneta mágica é nome de filme de sexy hot, velho. RG e sua luneta mágica. RG, o que você viu de mais exótico ali nessas suas madrugadas ali com a sua luneta? Não vale ser a veinha. A veinha não vale. A veinha já. Já pegou, por exemplo, RG, duas minas assim se pegando? Ah, mas isso não é exótico. Isso é comum. Não é comum. Isso é uma das, sete maravilhas do mundo. Se isso fosse tão comum, o mundo tava melhor, hein, Sombra? Não é tão comum, assim. Quantas vezes você já se engalfinhou com duas mulheres? Você e duas mulheres não é tão comum. Mas você falou que é comum. Você falou que é comum. É exótico. Sim, mas não, duas meninas. Tá cheio. Não, hoje. Não, ele mas vizinhas hoje. Da RG? Vizinhas hoje, dele. Ele deve visto e presenciar. Ah, não sei. Ah, não, isso é. Não é com essa fartura toda, mas tem. Agora, o mais legal, viu, mano? É a academia. Academia, RG? Ah, é bacana? Academia de ginástica? O que tem na academia? Bacana. Você consegue ver o vestiário, RG? O vestiário você consegue ver? Sim, sim. Qual academia? Ah, ô, você tá louco? Coca. Você conta o milagre, mas não vai contar o Sandro. Vamos chamar pra curtir. Academia. Não, mas o RG, é uma barbaridade, não, velho, de noventa denúncia. Na madrugada, o período do qual eu deduzo que você... Vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Mas o RG, na madrugada, que é o período que eu deduzo que você vai utilizar a sua luneta, a academia já tá fechada. Na madrugada não rola tanto assim não, viu, mano? Na madrugada é mais umas esquisitices. É quem chega mamado de madrugada, casal que chega mamado. Você presenciou, por exemplo, uma agressão de um homem contra uma mulher? Já. Você denunciou? Não, porque acabou. Ela deu um tapa na orelha dele. O lance foi o seguinte. Na verdade, você vai ouvir. O lance Denis. Foi o seguinte: eu tô no 14º e no exclusiva aí. E no prédio em frente, a encrenca foi no 19º. E aí começou uma gritaria. Certo. Uma gritaria. Seu filho diz. Aí tô lá na varanda à noite, tomando minha cerveja, olhei, né? Seu puta louco, aí, cara. Tô esperando alguém cair do prédio. Aí, aí aquela vastidão toda e aquela gritaria desgraçada. Vastidão. Eu pensei, como assim, né, velho? Aí peguei, já fico o equipamento ali, já peguei o equipamento. Focou, deu uma pisoiada, puxei no zoom, no zoom. E aí, aquela encrenca, aquela gritaria, a mulher, o dedo em riste. Mas falando um monte. E o cara? Aí eu falei, rapaz do céu, olha só. Aí eu queria entender qual era o lance. O motivo. O lance era o seguinte: o otário no celular e a esposa pegou. Ai, ai, ai. Aí ela queria o quê? Tomar o celular dele pra ver pra quem é que o cara. Rapaz. Aí o cara, né? Morro, mas não dou. Por nada nesse mundo, viu? Ah, mas tomou, olha. Mas tomou um gatilho de papo? Mas tomou uma esquerda, velho. Não pode ser. Tomou. Mas o RG. Tomou uma esquerda. Agora, hoje ele é bonzinho. Ele arruma a mesa do jantar. Mas a mulher continua com ele. Barato, então. Velho. Tá cheio. A vida segue. RG. Fala, mano. Já presenciou, talvez, alguma coisa assim um pouco mais grave? Por exemplo, um assassinato? Não, ainda não. Ainda não. Não sei. Mas essa história tem algum ritual, RG? Por exemplo, tem algum horário fixo? Pós-jantar, madruga, você acorda de manhã? Não, que você sempre acorda perto da hora do almoço. Mas você tem algum ritual? Eu vou dormir 4h30. E acorda? 11h30, meio-dia. Mas aí você tem algum ritual? Bom, você senta na varanda, tá bom, às vezes tem alguma outra janela do quarto? Tudo tem. Você vai adquirindo conhecimento. Então, os dias, aí você tem os dias, você tem os horários, você tem o tempo, se é verão, se é inverno. Você tem todo um esquema pra você saber. Mas aquela todo vastidão dia, de mas janelas. Mas todo dia você dá uma espiada ou tem dia que você... Tem dia que não... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem dia que não tem nada. Você vira a rua? Pra rua também você vira ou só pros apartamentos? A rua são as encrencas de madrugada. Tem muita briga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê a parada na encolha? Aí tem muito... No carro... Doido, no carro tem muita paulada. Você vê a parada na encolha Ou você fica na moita? Você põe a carona lá mesmo, cara? No dentro você fica meio lá na moitana? Não tem problema. Porque... É caruda mesmo? É, tanto faz de um lado quanto do outro. Se você tá vendo, é alguém tá te vendo também. É que alguém tá mostrando. Ô, Sombra, você chega lá na varanda do RG, ele tem umas samambaias, né? Aí ele põe uma sopa camuflada. Ele põe a sopa camuflada, ele pinta o rosto, sabe? Igual o resgate do soldado Rai. Aí ele rasteja, ele vai rastejando até a varanda. Você não sabe. Minha mulher quebrou meu barato. Eu vou contar. Ela pegou você? Peraí, música de suspense. Peraí, não é assim. Na verdade, você tá ouvindo a voz agora. O programa é uma produção. Peraí. Você acabou. RG? O que que aconteceu? É que você chegou próximo. Não é samambaia. Eu plantei um pé de manga. Ufa. Dentro do apartamento? Não era na varanda. Outro dia plantou um pé do negócio na cadeira e baixou até o FBI. Aí o pé de manga já chegou na parte de cima. Entendeu? Aí já começou a... E era pro mango, necessitava, né? E precisava. Aí ela arrancou o pé de manga e levou pra Santa Isabel. Agora eu tô sem proteção. Mas a vossa senhora, ela sabe desse seu sua mania. O que você acha disso? Você acha que isso é doença? Ela vê normalidade nisso? Não, porque quando ela chega, ali como é rota do avião pra Congonhas, aí eu fico olhando a aeronave. Ah, você disse que tá vendo um avião? Sim, tô vendo avião. Na verdade, olha esse velho. 4 horas da manhã, que avião que passa ali? 4 horas da manhã, tá dormindo. Conta pra mim, por favor. Mas a RG, ela sabe que você fica, tipo, vendo assim as minhas. Ela sabe que eu fico vendo avião. E o dia do eclipse da lua, você deu um olhar? Se ela tá ouvindo agora, porque ela já te pegou agora. Não tá ouvindo. Não tá? Tem certeza? Absoluto. Tem certeza, gente? Absoluto. Mas o problema não é ela estar ouvindo, o problema é que talvez ela conheça pessoas que estejam ouvindo. Ah, mas entre a palavra das pessoas e a minha, ela é sua. Eu vendo um avião. Mas esse aqui não é quase a cabeça do RG, não. Que moral. Esse é o binóculo do RG. Esse aqui é a cabeça dele. Esse é o binóculo do RG? Esse aqui é esse RG. Esse é muito fraco. Você também é voyeur, pá? Não, comprei da RG. Mas pra quê? Você também mora no prédio, o pá também mora no prédio agora, velho. Fica aqui na rádio. Ô, pá, você mora no prédio com o RG? Não. Você que é a famosa esposa da RG? Pô, isso não é um binóculo, velho. Um periscópio. Se o RG vendeu esse pra comprar um melhor, você imagina o RG. Esse binóculo custa, eu vi outro dia anunciado, 14 mil reais. O RG tem a NASA no prédio dele. Ele vai daqui até agora, o Jair enxerga. Quantos metros vai isso aí? Em metro, não sei. Você dá esse helicóptero aí, o cara retorna um carro mais uma grana. Porra. Esse alcance é 10 quilômetros. 10 quilômetros? 10 quilômetros, é. Eu tenho um de 13. Ah, tá. Caraca. E às vezes faz diferença. Dá uma olhada lá pra ver se tem alguém na. Você já viu alguém broxando? Já viu alguém broxar na missão, RG? Ah, não sei se era broxada, não. Muito bem, vamos falar aqui. Tem um gordinho feio ali, ó. Vamos falar da HDI Seguros? Trouxa aí. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Que chatice. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou vai renovar o seguro do seu carro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Esse é o Estádio 97. Também no oferecimento do Consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Não é animais? Estádio 97, também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Esser, construindo com valor. Ô, Narigudo, vamos falar da BV? Cara, os comentários no Twitter em relação ao RG são sensacionais, velho. Tá vastidão aqui. Olha só, amigo, pensando em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto ou o seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível você comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, tudo isso sem precisar sair de casa. e para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da ABV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, zombinha. Que coisa doentia esse negócio no Rio de Janeiro, não é doentia? Achei que era do RG. Também, não, mas do RG já é mania. Não, é mania, verdade, assim. Querido. Não é questão doentia, mas até onde vai o fanatismo, né? Você vê lá, no Rio de Janeiro, briga por espaço, em que lado fica a torcida no Maracanã. É tradição, né? Tradição histórica lá, né? Eu sei. Mas olha, o Vasco, por exemplo, como ele não vai ter o lado direito, ele não quer jogar com o Fluminense no Maracanã. Pois é. Mas aí o que ele vai fazer? Não vai comparecer ao jogo? Não, é isso. Sei lá, vai mandar o jogo pra outro lugar. Como é que faz? Mas isso até a segunda. Isso até a segunda. É que teve um campeonato. Maracanã sempre foi assim. Então o cara não admite a torcida do outro lado. Isso até a segunda página, né? Porque o seu Eurico correu pro Maracanã quando o bicho pegou lá. Ele falou que não jogaria mais. O Vasco não tava ganhando as partidas. E aí já tava lá embaixo, como último colocado. Vai pro Maracanã. Aí pra onde ele foi? Maracanã. Mas é bom lembrar, Sombra, que esse direito adquirido foi num campeonato específico, eu não sei qual campeonato, me falha a memória. Não tem nada a ver com a concessionária. Isso, agora. Ele foi conquistado no campo esse direito pelo Vasco, então. Uma informação que tem nada a ver com futebol. Nos Estados Unidos, a revista Playboy não terá mais mulher pelada. Vai ter o que agora? Mas já não tem faz tempo, né? Você pega Playboy, tem 3-4 páginas ali pegando em cantinho. É, o resto é merchan, mais da coisa no meio. Eu lembro, pô, tinha umas Playboy da nossa época ali, que era style, velho. Hoje é mais merchan. Pô, se é pra posar pelada, bacana, que pose pelada. Fica vendo essas coisinhas de pegando em perfil. E eles estão avisando que agora eles não vão mais colocar fotos de mulheres peladas. Me desculpa, os caras estão deixando de gostar de mulher, já eu acho. Não, não é isso, nada disso. Eu acho que tem muita gente que você entra na internet. É porque na internet você já tem tudo, sim, muito você mais. Você entra no grupo de WhatsApp do RG, você não precisa de Playboy. Aliás, acho que foi uma grande sacada dos caras. Essa tática deles? Eles não colocam mais mulher pra lá. Cara, óbvio. Aumenta o nicho, não tem mais, não precisa mais. A concorrência é desleal com a internet. Eles têm, nos Estados Unidos lá, uma revista que tem uma marca consagrada, tem a marca. Você não perde a marca, você transforma a revista. Mas você permanece com a marca. Porque pra ver gente pelada, você tem internet. Porra, aí, e eles também podem vir. E eles também podem vir pra internet. Vem pra internet. Ué. Mas não é, porque na internet você tem de graça. RG, sem sacanagem. Você não tô zoando, não. Essas Playboy, Photoshop, também tem feito. Sim, sim. Pô, você entra nos nossos WhatsApp, é tudo natural, velho. É verdade. Tem retoque daqui, retoque de lá. Ah, e tem mais, hein? Estão pegando cada uma. Pô, tá louco. Mas acabou o estoque. O Domênico, a quantidade de sacanagem que o Domênico manda. Eu? Mas se eu fosse a Playboy, eu comprava o Domênico. Eu comprava o Domênico. Se fosse a Playboy, eu comprava você, não o Domênico, velho. Fico preocupado da filha do Dodô catar o celular dele. Preocupado. Tem senha. Tem senha. Ela já sabe a senha e ela pega à vontade. Ao contrário de algumas pessoas aqui na mesa. Tô preocupado. Aliás, eu já falei pra você parar de ficar mandando coisa no negócio do estádio, que eu vou sair dessa porra, hein? Mas não mando no estádio mais. Eu mando individual. Então tá bom. Eu mando individual. Minha filha pega esse celular aqui. Eu mando individual localizado. Se um dia minha filha pegar essa porra, eu tenho que explicar pra ela. E a modéstia em relação a isso aqui. Tá vendo? Eu avisei, falei. Em relação a isso que eu vou falar. Não, mas é verdade. Se minha filha pegar meu celular e tiver uma pancada aqui, que o senhor mandou, que o senhor que manda, eu vou falar pra ela ligar pra você, você vai ter que explicar pra ela. Em relação a isso que eu vou falar, juro por Deus, a modéstia. A modéstia. Eu vou deixar minha modéstia de lado. Não tem neste país WhatsApps melhor do que o meu. Não, são realmente WhatsApps de qualidade. RG tem? Isso é verdade. RG. Isso, por enquanto, não. Não podemos negar isso. Não tô negando. Bah, tem? Não. Muito bom. Só que manda tem no melhor e-mail, que o meu? Pô. Manda no e-mail, pô. Vai mandar no celular, pô. Ah, e-mail? E-mail também. Não. Pra mim, mas não posso, pô. E-mail vai acabar. Mas é celular, até que você não tem filha. O e-mail vai acabar, é a melhor. Pega a senha, pô. Mas põe um dia que você tiver uma filha, não, Domênico, põe uma senha no WhatsApp, ela não vai acessar, pô. Como assim, claro. Tem, Domênico, tem. Tem senha no WhatsApp? Explica aí que eu vou pôr essa porra aí. Bom, vamos lá agora, momento sem parar, três ouvintes na sequência, e hoje são apenas os ouvintes virgens. Três ouvintes na sequência. Vai sair curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar. Aí, Dodô. Táxi. Olá, Dodô. Aí, Dodô. Olá, RG. Eu tô tentando ver como é que é o troço aqui. Alô? O do RG parece aqueles... Aí eu vou liberar, veja aí. Parece aquelas camelásticas a senha dele. Calma. Alô? Opa, quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem, consegui, baralho. É, consegui, rapaz. Porra. Eduardo... Tá precisando treinador aí, não? Não. Pro... Bem fica claro. Lá, fica onde você tá que tá, tá bom. Cheio. Eduardo o quê? Gomes da Silva. Quantos é nome você... de atum, não é? Ou de sardinha? Gomes da Costa. Não, Gomes da Costa. Não foi... 34 anos, Dodô. Acertei 50%. 24? 34. Ah, 3.4. 10 anos a mais. Quanto? 34. 3.4. Hoje a novela tá... Nessa idade aí eu gostava de ir em supermercado. Ah, é? Gostava? Nessa idade? Por quê? É. Tinha bastante Gomes e Bebes lá, aí a gente ficava... Sensacional! Você vê que no mercado agora tirou até aquelas mocinhas que servem, que elas já mostram, não tem pra servir mais porra nenhuma. Mais, porque acabou, porque não tá sobrando pra oferecer nada acabou, pra ninguém. Acabou, acabou Gomes e Bebes. Você falou em novela? Na verdade, Lidia, você tem estocado vento, como eu tenho mandado? É, mas você falou daí, você falou em novela? Não. Pior, eu não sei se é verdade. Você estocou vento mesmo? Não, é verdade, estoque vento, Lidia. Eu sei. Esse pronunciamento do Dia das Crianças é sério? Sim. É verdade. Isso que eu ouvi da criança. É verdade. Não, isso mesmo. Continue com a doleta, leta, leta. Gente, na boa. Isso só pode ser alguém que faz imitação. E tem aí a caixa de Pandora. Não era ela mesmo. Não é, não, Sombra. É verdade. E a caixa de Pandora? A caixa de Pandora? É, Pandora. Que essa que eu vi hoje, por causa da criança. A importância da criança que tem um ser oculto atrás. E aí vai chegar no animal, porque toda criança tem um cachorro atrás. Calma, meu lindo. Olha, eu vou te dizer. Não, sinceramente. É o cachorrinho que tá atrás, velho. É o desespero. A coisa tá tão feia. Cara, não, é que às vezes eu não achava que a coisa fosse assim. Eu sabia que era ruim, mas não imaginava que fosse tão crítico. Você não tem. Você não tem escutado as outras, né? Você não tem noção do que tá acontecendo. Você não tem noção, velho. E cuidado com o que tá por vir. Prepara! Eu não sei o que tá pior, viu? Agora, se é a declaração dela ou se é a novela, velho. O que tá acontecendo com a novela? Olha, você viu ontem todo mundo na mata, velho, à noite, os caras se achando lá sem nada. Vou procurar, Toy. Nunca vi isso. Vou procurar. Polícia Federal à noite, na mata, fazendo procura. Mas ninguém vê essa novela. Atrás do Zé Maria. Mas ninguém mais vê. A novela caiu mesmo, viu? Acabou. Nem minha sogra mais vê. Isso aí não vê mais. Olha, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aí. Não vale a pena, não dá nem pra comentar mais porque ninguém vê. Aliás, o jogo do Brasil, você viu, né? Não sei se você já estava aqui. Não vi o jogo. Ou foi no horário, ou foi 8:30 da noite. Ah, a novela foi Dez Mandamentos deu um pau no pós-jogo. E o Dez Mandamentos bateu nos dois. Eduardo, que time você torce, Eduardo? Mas bateu por causa do extintor. Aê, mano, chupa, tricolor. Vai pro inferno, chupa tricolor. Sem presidente. Mané. Não, tem presidente já. Ah, tem um tampão lá, velho. Não, mas é um presidente OB. É um tampão. Eduardo. O Leco é o Vipau, velho. Até... Ah, que é Vipau, aquele remendo de pneu, velho. Olha, mano, você já fala... nem sabe o que é, velho. Você quando fala Vipau é outra coisa. Vipau. Mas você é gostoso. Nossa, mas tá maldosinho. Ai, gostoso. Mas você enxergou direito ou só... Olha que bonitinho, Vipau. É, gente, já fez os remendos aí, gente. Papai. A fábrica no Paraná. Eduardo. Você trabalhou lá? Mas eu conheço. Aproveitando que você é torcedor do Tricolor, tem informações aí. Haverá uma entrevista coletiva dada pelo... presidente de São Paulo, agora presidente de São Paulo, o Leco, Carlos Augusto de Barro e Silva, né? Vai dar uma entrevista coletiva quinta-feira, às 11 da manhã. E já apoiado pelo Abílio Diniz. 11 da manhã. Me diga, Eduardo, você acredita que o Leco, ele vai agora encampar uma investigação ampla dentro de São Paulo para tentar até uma punição ao ex-presidente Carlos Miguel Aydar? Ou você acha que há um grande acordo, tipo, não, você renuncia e aqui a gente abafa? Ah, eu acredito, Sombra, assim, se for pro bem do São Paulo, tem que fazer isso daí mesmo, porque se o cara, se realmente o Aydar fez aí o que estão falando, o que descobrir aí, o cara tem que pagar, né, com certeza. Ah, é verdade, é verdade. E uma outra coisa, no blog Bastidores, do Globoesporte.com, há a informação nesse blog de que é possível agora a volta do Ataíde na vice-presidência de futebol. Falei isso ontem. Sim. Do Gustavo, ex-superintendente de futebol do São Paulo Futebol Clube. Aí isso era até legal depois o Ben já consultar. Que voltaria o Gustavo. Até o CEO, o Bourgeois, é cogitada a volta. Que saiu falando um monte do... Numa função remunerada. E eu não volto! Que foi a indicação do... O que pode mesmo acontecer... O que pode mesmo acontecer... Porque o Abílio Diniz tem afinidade E tá dando com apoio. Tá dando com apoio, o Leco, o... e não tenho dúvida, agora pode dar um apoio maior. Mas, ô Sombra, com relação ao Ataíde aí, eu faço uma ressalva. Porque se levarem a ferro e fogo o estatuto do clube, se analisarem as imagens do hotel ali, o possível mas som que ele viu teria as dado, imagens. Então, mas o São Paulo, teórico, eu acho que o Conselho de São Paulo pediu pro hotel aí pra ceder essas imagens aí, pra que possam analisar e ver o que de fato aconteceu. Se tiver mesmo uma imagem aí comprovando que o Ataíde deu um murro no Aidar, como a mídia divulgou, isso daí pode fazer com que o Ataíde também seja expulso, né? Depende, isso, mas isso dependeria de depende uma votação. Depende do contexto do da circunstância. Tem cara que merece não, mas é o que eu tô falando. Se for levar ferro e fogo que diz o estatuto do clube, essa atitude do Ataíde pode gerar a expulsão dele. Pode, mas não obrigatoriamente. É, mas tem depende, o conselho de ética, se não me engano. Depende. É composto. Eu vou dizer uma coisa, mano. Sim. Eu vou dizer uma coisa. Dados os elementos, se todos eles verdadeiros como estão sendo colocados, seria plenamente justificado. É, vai depender muito. Na hora que eu acho que um soco foi. Se eu sou do conselho de ética, eu chego e falo assim: absolve. Mas na hora. Mas na hora. Tá absolvido. Legítima aí, defesa. O que você fala? Então, mas tem que também verificar também, né, Soma? Porque assim, vai saber se ele deu um soco no Aidar, se o Aidar também não falou alguma coisa antes, alguma coisa que pudesse... Sim, exatamente. Dados os fatos... Cabeça cheia, né? Dados os fatos todos verdadeiros, como estão sendo colocados, se isso tudo for verdade, você entendeu o que eu estou dizendo? Com certeza, sim. Existe o contexto. Dependendo do seu caráter, dependendo da sua moral, dependendo da proposta que você receba, você vai ter uma reação. Ou a acusação que é feita contra você e de quem fala, você tem que ir pra cima mesmo, não tem jeito. E aí, Eduardo, o que mais... Tá aí, viu, RG? Do jeito que tá as coisas aí, capaz os caras cavar e encontrar mais coisa ainda, viu? Agora, o que ou eu... Ou encontrar ovo de dinossauro ainda, viu? Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Eu não acredito, eu sinceramente não acredito que o Ataíde... o Ataíde não, o Aidar esteja sozinho. Eu acho que nunca uma pessoa está sozinho quando se relaciona à sacanagem, à malandragem. É muita prepotência o cara estar sozinho. E mesmo porque envolve muita grana, é muito dinheiro. Então, por isso que eu penso sempre que a coisa caminha para esse lado da negociação. Por quê? Porque é muita gente. É igual a baleia, a Jubarte, quando ela vai nadando, é aquele monte de peixinho, velho. RG e Eduardo. E teve mais gente mencionada aí que teria aí o nome citado na gravação. Isso não pode ficar assim. Não é só o Douglas. Assim. É o Douglas? É. Esse Douglas quem é? No e-mail que o Ataíde mandou, ele fala, fala do Douglas. Pressupõe que ele seja o Douglas Schwartz, porque era o vice-presidente de comunicação. Não, ninguém fez um esquema desse sozinho. Então, isso tem que ser apurado no Conselho de São Paulo. Tem que ser apurado, cara. Com certeza, não sou. E assim, o São Paulo, cara, era igual todo mundo falou, o Mano também falou, vocês falaram aí toda semana passada. São Paulo era um clube exemplo, cara. E esses caras aí, pode até chamar de pilantra, que esses caras estão vindo aí, estão acabando com o futebol São Paulo. Acho que também não só de São Paulo, viu? Acho que o nosso futebol inteiro aí, muita gente, muito que manda, muita gente assim, acaba... Você vê como está a seleção, os outros clubes, né? Mas eu vou dizer... O Corinthians aí que vem seguindo aí um fluxo, vem ganhando o time do Corinthians aí, mas assim, o restante lembra aí, do Corinthians anteriormente, o Palmeiras... O é louco. Era uma zona, né? Não sei como é que mas, tá hoje. Mas já deixou... Olha, vou dizer uma coisa, caramba, já deixou de ser exemplo faz muito tempo. Já. Não é agora que o Aidar deixou de ser exemplo. Ou nós vamos esquecer aí aquela inauguração de churrasqueira no clube. De elevador, lembra? Inauguração de elevador, de churrasqueira. Meu Deus, vocês lembram? Teve briga, discussão. Mas cadê a torcida organizada que gritava a favor do cara? Aquele dia que o Ataíde atendeu o presidente da torcida lá da Independente Celular, ele falando com o secretário... Aidar. Ele falando com o secretário de... Tudo resolvido. Segurança. Tudo resolvido pelo transporte. Então, assim, o São Paulo Futebol Clube, mesmo com as vitórias da gestão Juvenal, na gestão do Juvenal, aí, os últimos anos aí, começou o grande declínio. E não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Você começa a ver que, assim, o tempo passa, umas pessoas morrem, pessoas mais novas entram. Às vezes eu fico muito bravo, eu acho chato quando o nego fala assim, precisa de renovação, o Leco tem 70, tem 72, O Fernando Casal de Rey, que tá lá, já tem 70. Renovar na idade não significa qualidade. Você pode pôr aí jovem de muita má índole. Você pode colocar em qualquer lugar do mundo um jovem, e colocar um jovem não significa que você está fazendo o melhor. Você pode colocar um jovem que é podre, de má índole. Você está renovando, você está colocando um cara que ainda vai ter o resto da vida para roubar. Puta, que indireta pro Mota, jovem de má índole. Porque entra um cara, tem um cara ali que faz o que o Aidar está fazendo. Aí entra um cara novo, o cara novo não vai querer ir contra o presidente porque ele acabou de entrar. Então ele pega e fica, ele fecha o olho pelas coisas que o presidente faz. Fala assim, ó, você vai acabar recebendo, de repente você acaba recebendo um lucro em cima disso daí. E aí começa a surgir, né? Vem um, vem outro. Que gente de má índole você tem em qualquer idade. Gente incapaz, incompetente em qualquer idade. Você tem muito jovem com mentalidade de cara de 90 anos, tem muito cara de 90 anos com mentalidade de jovem. Eu acho ruim quando fala, tem esses velhos. Primeiro assim, olha, primeiro que você vai lá dentro do Conselho de São Paulo, provavelmente não tem só velho. Deve ter muita gente nova. Mas os cardeais aí são mais antigos, mano. Não, sim, esse sim, mano. Sim. Né? Mas tem valores antigos que são ótimos, mano. O fato de ser novo não significa vir com boa mentalidade. Isso, tem valores antigos, mano. Não significa vir com honestidade. Tem valores antigos de respeito, de idoneidade. Tem valores antigos bacana. Mas quem disse que... Tem uma dúvida aqui. Eu até esqueci de falar uma coisa, só cortando aí vocês. Eu não falei o bairro que eu moro, pra ver se o Dom Beijo já adivinha. Ah, eu não sei, cara. Tá perdendo. O programa tem uma ordem. E é o segundo ouvinte que quer fazer o bairro no final. É, vocês atropelam o ouvinte quando ele entra. Porra, então, passa, enquanto... não tá acreditando então, em você. Enquanto você pode falar aí, só uma dúvida, que muita gente no Twitter perguntando, RG, se o Mota entregou a carteirinha de adjunto dele também. Eu acho que não. Porque tem um vídeo, não tem o áudio dele falando aqui. Eu quero ser diretor, eu quero ser dessa diretora aqui com muito orgulho nessa atual gestão. Tá aí, honra, ó. Tem replay? Agora, tem replay? Agora não dou 3 segundos pra ele chegar aqui. Ouve aí, não, ele não vai. Olha lá, ouve aí, amigão. Ouve aí, ó. Replay! Replay do estádio. Diretor, coloca aí o arquivo diretor. Vamos ver. Arquivo diretor é projeto de lei, pô. É. Torcedor de São Paulo, tire as suas conclusões. E na época já existia novas comissionamento. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Tá, mas seria legal se você trouxesse com mais precisão. Você viu? Ele falou, a gente não tem certeza. Você colocou como membro da diretoria. É, viu? Você percebeu bem. Você percebeu? A gente, quer dizer, ele fala já como membro da diretoria. Participando aí do clã. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. Olha, já vem que é cargo, viu? Tá pedindo cargo no ar. Então, eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria. Não sou nem conselheiro, nem sócio de São Paulo eu sou. Mas eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria de São Paulo. É, foi o Mota falar isso. Olha o que aconteceu em São Paulo, Dodô. Acabou com o time. É, rapaz, eu vou dizer. O Eduardo, dá o seu palpite. Oi. Não, o bairro. Ah, o bairro. Parque Beruche, Dom Beija. Ah, é Zona Norte, pô. Fácil. Da Casa Verde. Tá louco, pô. Ali, pô, eu vou lá, eu vou todo ano, eu vou ali na Peruche, na Escola de Samba. Um abraço pros caras lá. Tem uma coxinha lá que é uma delícia. Ó, eu adoro. O Unidos do Peruche, que tem um dos melhores sambas desse ano. A escola da Unidos do Peruche fica lá na Ponta do Limão, hein? Então, perto do Bombeiro. Fica ali perto dos Bombeiros. Mas a rapaziada mora no Peruche. Do lado da Mocidade. A gente se reúne lá. Do lado da Mocidade Alegre. Exatamente. Eduardo, deixa eu perguntar, ainda existe o restaurante Peruchão? Ter o chão, cara. Sabe que eu não vi mais? Na esquina tem. Tem ainda? Tá na esquina, né? Tem. É? Em frente ao bombeiro. É boa comida. E é em frente ao bombeiro, exatamente. Ô, Eduardo, então deixa o seu palpite pra amanhã. Fluminense e São Paulo, lá em Fluminense. Como o Fluminense é ruim, cara, eu quero ver esse time do Fluminense lá embaixo, acho que vai ser uns 2-0 pro São Paulo. Fluminense tá 6 pontos da zona de rebaixamento. Olha aí. Merecia. Poderia pagar a Série C, né? Porra, seria no lugar do Vasco, já que o Vasco Doriva tá ali. Não estreia com o pé direito, não é verdade? Eduardo! Ô, Sombra, tem Mechan? Tem, mas você tem que saber quem. Mechan. Você sabe ele quem? Mechan. Tem da Ola, né? Não. Da Ola acabou, mano. Não tem mais da Ola? Não. Enquanto acabou. Qual que tem agora? Ah, você tem que saber, amigão. Tem da Bolsa. Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Beleza, oh, auditório. Sacanagem isso aí. Vocês são maldosos, hein, mano? A sacanagem você não sabe. É, você liga e não sabe. É. Nós temos que responder. Não lembro o que era agora. Da Bozano tem, velho. Só que eu não vou falar frases. Tem que falar frases. Tá ajudando muito, hein, mano? Bozano, vai lá. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem? Não. Não, é só a nova linha, Bozano. A nova linha, Bozano, traz um barbear fenomenal. Não. Não. Me garante, mano. Vai, fala aí. Me garante o barbear. Me garante o barbear fenomenal. Começa de novo, velho. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, mano. Foi bonzinho com você. Se você não reclamar, que a gente não te ajuda. Abraço, amigo. Abraço, valeu. Ô, Sombra, metade eu já averiguei. O Alex Bourgeois, que era o CEO. Seguinte, o Leco vai montar a equipe dele. Ainda não montou, não tem nada definido. A informação é a seguinte: se o Abílio Diniz quiser que ele volte, ele volta. Tá certo. Se não. Se o Abílio Diniz falar, eu quero o Alex, o CEO, de volta. Como será que vai ficar o CEO que foi contratado aí há cerca de um mês? Vai rodar. Eu acho que vai rodar. Ele foi contratado agora, pela idade. Repito, né? O Abílio Diniz precisa falar pro Alex. Eu gostaria dele de volta. E o Doriva? Que Doriva terminou. O Doriva, mano. O Leco gosta do Doriva. Então, porque eu não posso Doriva falar. Eu não acredito que ele vai mudar nada esse ano mais. Também acho. Agora, pro ano que vem, aí já não sei. Mesmo porque você tem que esperar resultados que possam acontecer ou não. Vai que ele pode ser campeão. Eu não acredito. Eu não acredito que o São Paulo passe pelo Santos. Eu não acredito. Mesmo se tivesse o Osório, acho que o Santos tem muito mais time que o São Paulo. Uhum. Vai que ele classifica. É futebol, né? São quatro jogos pra ser campeão. Segundo ouvinte da sequência Sem Parar, vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Verdade, né? Alô? Alô? Quem fala? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Ganso, olá, tudo bem? É tudo bem mesmo? É o Ganso. Boa tarde, boa sorte. Tudo bem, Paulo Henrique. Você assiste meu programa, Domênico? Né? Às vezes aí, o dólar caiu. Então, um processinho aí, perdeu uma grana, hein? Perdi, mas vou pagar. Não sabia, não. Mais um. Mais que eu, ninguém perdeu. Eu me arrependo muito, viu? Ah, então sai. É uma barbaridade, né? É lamentável. Faz igual a Aidara, faz uma cartinha. Não precisa nem ir lá, vai por e-mail mesmo, que a gente fica feliz pra caramba. É lamentável. Ó... manda o nome completo, velho. Paulo Henrique Macauskas. Macauskas? Olha, é do Esqueceram de Mim. Ah, Macauri Calquim. Ô, velho, e quantos anos? Eu, 38, partir do dia 24 de outubro. Ah, então não é, pera. Então pô, quase igual eu, hein? Não, já é 3.7. Ele falou vai, hoje. 38 é, 20, é lá em 24 de outubro. Ah, cara. Mas não pode mais. Ah, por que não pode? Tô chateado. Não pode ver aqui, não pode. Não pode mais cantar, pô. Que não pode cantar? Aquela música lá. Qual? O quê? Atirei Paulo no gato. Mas o gato. Domênico, o sobrenome dele me faz lembrar uma coisa uma vez que eu tomei. Que coisa? Que doeu muito, viu? Ah, é? É. O quê? Meu saco. Isso. Sabe por quê? Ah. Eu comprei uma Macauskas tão apertada. Entendeu? Apertada e apertou e doeu. Pera, tá bom, né? O Zé tá te chamando lá na Paulinha. Vai lá, tá te chamando. Esse dia o Zé tava correndo, Tá te chamando, vai lá. O Zé foi pra Madrid. Vai lá, não enche o saco aqui, não. Tem uma pergunta pra lhe fazer. Aí, tá vendo? Chupa, Domingo. Pra quem você quer fazer a pergunta? Benjamin Bach. Vai. Benjamin, somos fãs de Iron e eu tenho uma reclamação pública a fazer, a Live Pass. É pra, reclamação pública o quê? Pra fazer da Live Pass. Ah, mas isso não se encontra ingresso. Eles não colocam nem. Eles fazem a publicação e não colocam ingressos à venda. Mas eu vou defender a Live Pass que eu nem conheço. Mano, como é que pode reclamar? Não tá vendo ainda? Sim, desde o dia 5. Não, senhor. Que eu saiba, não. Eles anunciaram o show do Iron Man e, se eu não tô enganado, a venda pro show do Iron começa dia 2 ou 3 de novembro. 90% é VIP pra falar que Evidente. Vamos dar isso daí nos pedaços de rádio. Anunciaram a turnê do Iron aqui. Mas é verdade, Domênico. Anunciaram a turnê do Iron, mas não colocou ingresso à venda. É lógico que ele não vai comprar. Então, calma, né? Então calma, tenha paciência, velho. Checa aí que a minha informação é dia 2 ou 3 de novembro. Cheque e pré-checa, né, Domênico? Sempre. Sempre tem que pré-checar. É, tem gente que é. E o bairro? Qual o bairro? Eu moro em Guarulhos. Já Guarulhos é nós. Eu morei ali nos, nos Pimentos. E o time? Bach mora no Tranquilidade. E o time? Ah, Sombra. Complicado, hein? É melhor você falar de Iron Maiden, cara. Porque esse álbum novo do Iron tá espetacular. Melhor do que falar do São Paulo. Na minha época eu nunca apanhei porque era dos Grace. Ninguém tá me dando a cara. Nunca! Eu liguei por causa do programa, porque eu tô ficando com um pouco de nojo de futebol. Nojo? Um pouco de nojo? Nojo. Faz tempo, hein, velho? Mas, velho, futebol é isso aí, cara. É muita sujeira, muita roubalheira, muita mentira. O coitado do Osório foi embora... cabisbaixo, com cara de tonto, sendo enganado, e o povo ainda culpa o coitado. Putz, você falou tudo agora, não, hein, cara? Mas, o Osório é verdade, o Osório é porra. O que difere o futebol de hoje do de antigamente é que hoje o acesso à informação tá muito maior. A pilantragem sempre foi a mesma. A pilantragem sempre então, ocorreu, cara. Roubalheira no futebol sempre aconteceu. Negociação com um monte de gente que ganha comissão. Mas isso não justifica o que acontece. Exatamente, mas temos que falar assim. É que nem a corrupção do país. O cara acha que começou agora, não, hein, gente? Claro que não. Faz uns... Ele nasceu o Brasil. Desde 1500. Mas é que tá, amigo. O brasileiro se acostumou com isso, né? Não, mas as pessoas vão. Com o tempo, as pessoas vão se aperfeiçoando. Né? Antigamente roubava 100 mil dólares aqui, 1 milhão de dólares. Hoje não. Tá roubando milhões. E no futebol também. É que agora tá ficando demais. Eu sou contra o torcedor que fala, mas. Inflacionaram a corrupção. Então, mas é que tá, Benji. O torcedor que fala, eu tô descrente, tô desgostoso com o futebol. Porque assim, ontem não era. Era assim, cara, era assim. O torcedor antigamente não tinha... diferentes. Não, mas mano. É que tá. Eu não acho que a proporção seja diferente. O que mudou hoje, amigão, é que a internet acabou escandalizando tudo, tá certo? Muitas informações que acabam pipocando de maneira imediata na mídia, justamente pelo fato aí de haver, Domenico Gatto, uma sincronização entre as partes, tanto rádio, quanto televisão, quanto internet. Isso daí chega muito ao alcance do torcedor. Antigamente, por exemplo, a foto que o Benjamin publicou no domingo à noite ali do Alexandre Pato com o Kia... o Juliano Bertolucci, quem que era o outro que tava lá, o Andrei Sanches, antigamente ia sair só no jornal de terça-feira, porque não dava tempo de rodar pro jornal de segunda-feira de manhã. Sairia na Gazeta Esportiva. Entendeu? Então hoje, cara, é muito dinâmica a informação. Mas a corrupção e a pilantragem sempre ocorreu. Mas a gente tem que sempre falar, sempre tentar combater esse tipo de coisa. Não, claro. Eu não sinto bem com isso, não. Mas o que acontece aí nesse caso é lamentável. Infelizmente que eu vou falar, hein? Não tô falando por ninguém daqui, muito menos por ouvintes, mas alguns pensam dessa forma que eu vou falar. Quando o time dele tá legal, tá ganhando título, ele quer que se dane isso tudo. Não tá nem aí. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando o time dele tá numa desgraça, aí o cara que acha que tudo é uma porcaria. Olha, eu vou essa falar... é a verdade. Eu não tô dizendo pelo ouvinte, não tô falando por ele. Que é um aspecto geral do futebol. A cabeça do torcedor. Mas eu vou falar por. Eu vou falar porque eu cansei de ver torcedor chegando aqui, Sombra, e falando assim: quero que se dane as finanças do meu clube. Eu quero mais ganhar título. Então, mas eu vou, não é? Mas eu vou falar por mim. Eu era conselheiro do Corinthians. Se prometia mundos e fundos, e Tevez, e Mascherano, e Dream Team, o caramba. Eu pulei fora. Não, mas eu não tô falando todo. Não, eu sei, eu tô falando, mas eu falo por mim. Todos. Não, mas eu concordo com você, porque na época. Porque o torcedor não pensa assim. Não, eu vou te falar por mim. Meus amigos. Quantos pularam? Meus amigos. Falaram o quê? Falaram o que eu falei, né? Não, eles me xingavam. Então, dane-se. Então, quantos eram e quantos pularam? Inclusive, vários que estão me ouvindo agora, né, Deivão? Mas, Domênico, infelizmente, o Mesquita Pimenta roubou, dizem que roubou, ninguém pode provar. Mas pergunta se algum São Paulino quer ele no poder hoje. Não, fica a marca. Mas ele tá lá, hein, mas ele foi cogitado. Ele tá lá e é influente. Ele tá lá, voltou. Ele tá lá e é influente. É só uma sombra do que ele foi um dia. Mas tá lá. Mas é igual o Fernando Collor, hoje ele é uma sombra do que foi um dia. Então, Fernando Collor. É que tá. As pessoas não dão espaço, a corrupção é tão grande que quem tem boas ideias e boas intenções, não tem espaço, eles não deixam. Isso eu concordo. Tem que entrar no esquema dos caras. O problema é o seguinte, lugar que não tem dono, a verdade é essa, o dinheiro não é de ninguém e o dinheiro é de todo mundo. Exatamente. Lugar que não tem dono é uma desgraça. É um exemplo claro, clube. Em tudo. O clube não é dono, ninguém não tem um dono, o dinheiro é do clube, não é de ninguém. Pode ver isso. Eu queria saber se. Porque, olha, a partir do momento que se mudar o estatuto de todos os clubes, não é de um, de todos. E de que o momento que o presidente que assumir, ele tem que meter em jogo o patrimônio dele, se ele fizer qualquer tipo de. Desculpa a palavra, qualquer cagada que ele fizer, ele tem que meter o dinheiro dele. Aí eu quero ver a coisa, como é que fica. Aí eu quero ver se nunca vai... passa vai, isso, porque nunca, a bancada nunca, da bola. Nunca, o lobby, eles é que mandam. O lobby não então, pode. Então. Por isso que eu falo, vai virar. Não vai. Não vai. Ah, não vai também. É, eu também acho. É de manete de verão, Domênico. Não, eu sei, mas deveria ser assim, entendeu? Porque aí a coisa ficaria de outra forma, entendeu? São discussões diferentes, né? Tem que se discutir. É o sistema. O sistema é que é o problema. Capitão Nascimento já falou, o sistema é Odin. Esse é o sistema. Paulo. Pois não. É, mas eu concordo com o Mano aí. Esse negócio aí, essa sujeirada de futebol aí. Sujeira no futebol é tão velho quanto o próprio. Sim. Desde que acontece futebol e o envolvimento financeiro no futebol, é óbvio que onde tem dinheiro, tem sujeira. Onde tem o ser humano e dinheiro, tem sujeira. Então, a sujeira começou quando passaram a rasteira no Leco. É, a sujeira não é que ela é inerente ao futebol. A sujeira ela é inerente a qualquer lugar onde há o dinheiro. Grana, velho. Você a falou possibilidade. Em grana, um abraço. Você quer conhecer alguém? É dinheiro e poder. Sujeira você pode ter dinheiro no clube. A sujeira você pode ter numa emissora de rádio, numa emissora de TV, em qualquer imprensa. Em qualquer empresa. Você viu a denúncia agora no mundo, no submundo do futebol, que a gente pode chamar, que são lá as outras séries, série C, D e o cacete A4, no mundo das apostas? É só sacanagem, agora, velho. Continua. Qual é a diferença nisso tudo? A diferença nisso tudo. E mais uma vez, eu vou dizer, chama-se Ataíde Gil Guerreiro. Por quê? Quantos momentos, talvez, do passado de muitos clubes não pode ter acontecido um momento ruim? E ninguém se levantou contra. Mas ninguém chegou e peitou numa situação em de meter uma gravação. Mas não tem a dúvida. Um gravador. Pelo contrário, tirou proveito da situação. Ou pode ter botado um gravador e escondido o negócio. O Marco Aurélio Cunha deu uma entrevista numa rádio dizendo que também era sacanagem o cara se delegar do cargo aos 49 do segundo tempo e depois entregar a gravação, né? Não penso assim, não, cara. Eu não vejo dessa maneira. Eu também não. Eu, apesar de ser meio que em cima do muro ali, né? Eu penso, como eu disse no começo do programa, acho que o Ataíde ele já suspeitava de muita coisa, falou assim, eu vou ser a pedra no sapato, não saio daqui. Há várias maneiras de interpretar o comportamento. Mas ele precisava ter provas sólidas, gente. Eu acho que ele ia ser a pedra no sapato. Eu acho, eu falava aqui pro Mano, o Mano meio que não concordou comigo. Eu falei o seguinte, o Ataíde quis preservar o time. O Ataíde lutou com unhas e dentes. Ele quis preservar o futebol. Presta atenção, qual clube que você vê, qual clube grande que você vê, quando o bicho pega nos bastidores. Aqui nós temos dois exemplos, claro, o meu time, o do Mano e o do Domênico, né? O Corinthians e o Palmeiras, quando o bicho pega, dentro de campo não tem santo que ajude. O São Paulo, com tudo isso que vem acontecendo, bem ou mal, gente, São Paulo tá brigando pela Copa do Brasil, o São Paulo pode ser campeão. E o São Paulo tá brigando pela vaga lá no G4 do brasileiro. Ele segurava o São Paulo nos últimos tempos, são dois São Paulos. Mas desde a época do Muricy, hein? Sim, mas agora, nesses últimos tempos, são pergunta dois... Pergunta pro Muricy sobre o Ataíde, o que ele vai falar? Também, mas nesses últimos tempos, são dois São Paulo. Mas eu acho que... São Paulo, é o São Paulo do Morumbi, é o São Paulo do CT. É... O Aidar no CT nunca pitou nada. Mas, ô bem... Ali era, entre aspas, terreno do Ataíde. Aí o Ataíde, saiu o Osório, saiu o Ataíde. Agora vamos ver como é que vai ser o São Paulo. Mas é que tá, Benja, a nossa discordância aí é porque eu acho que o futebol passa a ser segundo plano diante de uma gravidade como essa. Eu acho que diante da gravidade desse fato, o futebol tem que estar em segundo plano. Eu acho que a gente tem que discutir aqui, eu acho que nesse ponto o Ataíde ele foi mal em ter demorado demais para agir, no meu ponto de vista. É justamente por isso, Sombra, é que se dane que vai acontecer em campo. Se fosse no meu time essa história, eu acho que o futebol... As quatro linhas ali, elas passam a agir em segundo plano. Mas se ele tivesse agido antes, talvez ele não tivesse a oportunidade de conseguir uma gravação. E nem mais o que o Sombra. Eu acho que se ele quisesse, ele poderia ter conseguido antes, sim. Aí bastava, só ele pode bastava, dizer. Não, acho que bastava um pouco mais de empenho e força de vontade. É que muitas vezes, até pelo que o Ben já falou, blindar o futebol, assim como outras pessoas no São Paulo estão falando que é para esconder essa sujeira embaixo do tapete, para blindar o clube, eu acho que tem que escandalizar. Eu acho que tem que escancarar. Diferentes. Não, Benja. Eu acho que o futebol... Blindar o futebol, basta pagar o salário em dia. Não é isso não, amigão. Eu discordo desse tipo de pensamento. Eu acho que a política do clube, ela interfere diretamente dentro do campo, sim. Eu acho que o rendimento do clube, o rendimento do time, ele tá agregado à boa administração do clube também. Eu penso, Sombra, que por mais que o torcedor ele fique puto e fale, pô, mas tem que tentar ganhar a Copa do Brasil, tem que tentar pegar, sei lá, uma terceira ou uma quarta vaga nesse campeonato brasileiro pra se classificar pra Libertadores, mas eu penso, cara, que a moralidade já tem que estar acima de qualquer tipo de interesse. É verdade. Ô, Paulo! Pois não. É, rapidamente, vamos mudar aí pro campo. Provável time do São Paulo pra amanhã. Aí você dá a sua opinião aí, olha. Rogério Ceni, Bruno, Luiz Eduardo, Breno, que agora vai ser zagueiro, não vai ser volante, e Matheus Reis. Thiago Mendes, Hudson, Ganso, e na frente, Rogério, Luiz Fabiano e Pato. Reinaldo morreu? Quem? Reinaldo? Reinaldo... Não, ainda não. Morreu futebolisticamente. Ainda não. Ainda não. Olha, se desejando mal para os outros. Desejo mal para as pessoas. Ah, mas não sei, hein? De repente volta, hein? Não, não. Já não basta estar tão ruim, tem que piorar. Olha que volta, hein? Até vai que tem padrinho forte lá, hein? Ô, Benjamin Bartos. Senhor? É, parente na Lituânia, o senhor tem? Não. É que eu tô tentando tirar o... Pô, você não sabe o que eu descobri agora? Informações, se fosse não, olha, eu vou até te contar um negócio, já que você tocou no assunto. Eu não tenho parentes na Lituânia, também não tenho mais família na Alemanha. É, tenho família ainda, eu tenho um pouco, parte da minha mãe nos Estados Unidos. É isso, Benjamin, abandonou todo mundo? Não. Pô. Na Alemanha mataram todos. Aqui, eu tenho nos Estados Unidos alguns que fugiram da Alemanha, tenho parte da minha mãe, primos lá. E agora, rapaz, quase 50, 60 anos depois, eu tenho uma prima em Nova York, que em Miami, que estuda essas coisas, árvore genealógica. Ele ganhou um prêmio agora na Polônia, com todo esse negócio da guerra. Descobrimos, cara, que temos família na Argentina. Aí, tá vendo? Verdade. Ó, juro por Deus. Na Austrália. Tenho família na Argentina, descobrimos agora, foi um encontro. Já teve um primeiro encontro, aí minha irmã, minha prima. Ah, muito emocionante. E parece que agora vai ter um com todo mundo. É, que louco. Isso é mó barato. Não é legal isso? É muito louco, velho. Descobri um primo meu que descobriu agora na Polônia, estudando árvore genealógica de todo mundo, que eu tenho família na Argentina. Por isso que eu digo, nunca diga da Argentina eu não como nada, tá vendo? É. Não, mas também não vou comer, é família. Como na Argentina come-se bem, cara. Tanto doce quanto salgado. Eu vi com você como eu comi bem. Ah, é que você é mó fresquinha. Ele não sabia a diferença do banheiro e da cozinha. Ah, mas é mó fresquinha. Eu vi. É por isso que eu não visito cozinha de restaurante. Vai começar. Paulo, um abraço pra você. Deixa seu palpite pra amanhã. Fluminense e São Paulo. 3-2. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, valeu pela audiência. Obrigado aí pela possibilidade de falar com vocês. Gratidão. Escuto esse programa já há alguns anos, acho que uns 12. É. E eu acho que é isso que faz a diferença pra que a gente possa sorrir um pouco, só isso. Ô, valeu, não, cara, obrigado. E eu tenho razão, viu? Sim. Não começou, não, o ingresso é só dia 5 de novembro, viu? Porque na verdade meu filho foi procurar. Então não critica os caras não ainda, pera aí, pô. Aí pro fã-clube começa. Tem um lance, o fã-clube é dia 2. Tem um lance chamado internet, por um acaso eu entrei aqui, tá não disponível, viu? Mas vai dar em rádio, velho. Mas no final das contas estaremos lá, Benjamin. Se Deus quiser. Tá, eu vou seguir o Iron ano que vem, pelo menos em 3 cidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rock in Rio e a Team Metallica System. Durante os 7 dias eu trabalhei lá. É, então, eu tenho o direito de gastar o que eu ganhei lá para assistir. Com certeza. Beleza, cara. Aproveita que tá acabando. Pode ser um dos últimos shows aqui. Viu? Verdade. Já tá bom. O câncer dele já foi curado. Quem tá ruim é o Leme. Sim, o Leme tá mal. Do Motorhead? Bom, no Monsters eu fui para ver Motorhead e ele não tocou, mas o Sepultura honrou lá. Um abraço, amigão! Obrigado a todos, boa noite a todos vocês. Valeu, boa noite, amigão. Obrigado. Tchau. Esse é o momento sem parar, 3 ouvintes na sequência, agora o terceiro. Viajou, quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Tem gol. Tem gol? Tem gol. Tem gol. Eliminatórias? Equador 1, Bolívia 0. Miller Bolanhos. Olha o Equador aí. Tá. Pô, e hoje tem Paraguai Equador, e Argentina. Equador indo a 6 pontos. Paraguai e Argentina. Paraguai é Brasil. Olha, Equador indo a 6, hein? Para a Argentina, sabe o que é a melhor coisa acontecer? Perde do Paraguai, perde do Brasil. Tata Martino é péssimo técnico. Alô! Péssimo. Alô, baralho! Consegui, baralho, porra! Quem fala? Consegui, cara. Edson de Oliveira. Edson. É o seguinte, o Messi é o maior jogador de futebol dos últimos 10 anos. Eu falei isso aí. Falou. Pouca gente sabia. Edson do quê? Edson de Oliveira Santos. Quantos anos, Edson? 33 anos. Ah, vou falar que é a idade de Cristo, né? Recém-completados. Abaixa um pouco aí, velhinho. Opa. Não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do mestre. Não, que é a idade de Cristo, meu pai. Precisa abaixar. Vocês esqueceram, é? Abaixar o quê? Mas RG 3.3 hoje. Abaixar, velho. Abaixar o quê? Tá com o Edson alto. Sensacional. Edson aí, velho. Você já deu briga isso aí, já, né? Já, já. Qual que é o bairro aí, brother? Argi. Eu moro no Jardim Bom Sucesso. O Dom Ben já vai saber? Opa, mas Jardim é longe isso aí, hein, velho? Jardim Bom Sucesso. Tem um monte, tem Jardim Bom Sucesso em Guarulhos. Acertou. Ah, eu ia falar os outros três que eu no extremo de Guarulhos, velho. É quase no Arujá, praticamente. É, velho, é longe, hein? Eu saio lá da Vila Medeiros pra ir que pra melhor, aí, é Arujá ou Santa Isabel? Você tá louco, você tá de brincadeira, né? Fica no RG. Você tá de brincadeira. Não, Santa Isabel é melhor que Arujá. Arujá é o fundo da sua calça. Mano, o que é melhor? Satisfação é nossa, Arujá, mano. Gosto mais de Arujá. É Arujá, nem sabe onde fica Arujá. Vai te catar, ia, seu louco. Eu ia num clube ali, você sabe que tem um clube ali, não vou fazer o Jabá. Arujaiense. Inclusive, sim. Dava uma máquina fotográfica caso você fosse lá fazer um título. É, agora estão usando bem. Você conhece, e você sabe muito bem que eu já fui lá, Rigi. Clube é só o lazer em Santa Isabel. Não, não é Arujá. Arujá. Tem nada a ver. Arujá, ele querendo roubar o clube local. Ô, seu louco, o só lazer na entrada de Santa Isabel, seu maluco. Mas ali é Arujá. No IPTU vem lá, com dados de Arujá. Você vai dar de ser IPTU, velho. Ele louco. Tá discutindo IPTU do governo do estado. Você é um brincalhão. Você tá se apropriando do clube de Arujá? Isso é um brincalhão, velho. Não, ele é que tá mudando geograficamente o clube. Ele tá tirando de Santa Isabel e como chama o clube? Só lazer, pô. Você é um louco. Só lazer? É, só lazer. Sol ou sol? Sol. Seu louco. Retardado. Porque só lazer não pode ser? Sol. Eu falei 500 sal. Vezes. Ah, não emitiu o som final. Qual que é o time, brother? Não ficou assim? É. Tricolor! Tá feia a coisa, hein? Rapaz! Animal! Ótima coisa! Só pôr o coral de manos, faz isso que a gente não faz. Um, dois e já! Gente! Só um minuto! Rádio tem um canal minuto! Rádio tem um canal só. Posso concluir? É, tem mais já. Posso concluir? Isso aqui tá uma feira, gente. Edson! Oi! Edson! Nós aqui já demos várias interpretações sobre tudo o que tá acontecendo no São Paulo. Fala você! Fala um pouco aí. Cara, no início da entrada do Aizar, né, eu até achava uma coisa bacana, seria bom pro São Paulo, tirar de uma vez por todas o Juvenal. Mas recentemente, né, com as notícias que caíram aí na rede, foi um poço de desânimos. Eu fiquei muito envergonhado com a instituição São Paulo Futebol Clube, mas vamos torcer que com essa retomada, essa saída, né, do Aizar, a gente consiga... voltar a ser um time de respeito, um time íntegro, né? Porque realmente a coisa ficou muito feia pro nosso lado. Clube íntegro, né? Time não. Clube. Exatamente. E acaba refletindo no time também, né? Uhum. E a gente vai torcer muito para que agora consiga passar pelo Santos. É uma tarefa difícil, né? A gente reconhece. Mas vamos torcer, né? Nosso papel de torcedor é torcer. Eu tô com muita esperança que passe pelo Santos e chegue na final da Copa do Brasil. Tá certo. E... são muitas informações aí que vão pipocando aí, dizendo que pode voltar o Gustavo aí à direção de São Paulo no futebol. Pode isso voltar. Isso me incomoda um pouco, né? Esses caras já estavam lá, né? Então, não sei até que grau de conhecimento eles tinham dessas transações do Aizar, dessas movimentações que aconteciam por lá. Posso falar um negócio? Se eu te garanto que assim, os caras estavam lá. Era extrema oposição a tudo o que estava acontecendo. Isso aí, o Gustavo, meu Deus. Aliás, o Gustavo foi vítima da gestão. O Gustavo foi vítima da gestão, pelo amor de Deus. JJ, volta para almoçar lá agora. Tá doente, né? Tá muito doente. Não, e o JJ não tem que voltar também, não. Não tem, não é porque tá doendo. É ingrato! Ingrato! O JJ, RG, ele foi talvez aí o pilar de tudo que começou de ruim no São Paulo. Ele modificou isso aí. O estatuto. Primeiro, ele modificou o estatuto pra se perpetuar no cargo. É. Depois ele apoiou o Aidar. Por mais que ele venha agora com esse papo, me arrependo amargamente, foi a maior decepção da minha vida. Se pudesse morrer hoje por causa disso, morreria. Mas, velho, na boa, foi um cara que apoiou durante muito tempo. Verdade. Ele tentou se perpetuar no cargo, assim como fez o Mustafa, assim como fez o Dualibe. Tá errado também. A hoje causa não de tudo isso de santo, não. A causa de tudo isso é o Juvenal, gente. Verdade. Foi verdade. Ele que trouxe. A causa de tudo que tá acontecendo. Ele pediu desculpa. E antes de vir o Aydar, não vamos esquecer, não antes adianta, de entrar, né? Antes dele colocar o Aydar aí. O cara dá a metralhadora na mão do macaco, depois que o macaco mata todo mundo, desculpa. Aí ele pede desculpa aí. Ah, não sabe. É. E antes disso, gente, não vamos esquecer que o Juvenal já vinha provocando uma gestão desastrosa no São Paulo Futebol Clube. É verdade. Desde que pôs Adalberto para comandar o futebol de São Paulo, uma pessoa que nunca tinha tratado de futebol na vida. Entendeu? Lembra aquelas coletivas do Juvenal anunciando a contratação do Paulo Autori? Que ridículo, que lamentável. A briga na churrasqueira. Sem contar muitas outras coisas. Muitas outras coisas que não foram as melhores, né? É que no campo ele deu certo durante um certo período e as pessoas se lembram. Mas ele, por todas as dados que o Sombra falou, tem um Edson, e agora é o Doriva, novo técnico do Tricolor. Amanhã primeiro jogo, oficialmente é a primeira partida contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Vai trazer toda uma modificação tática em relação ao São Paulo do Osório. O Osório era um cara completamente ofensivo. Deu pra ver um pouco de evolução no São Paulo, né? Com a entrada do Osório, e infelizmente ele foi embora, né? Tinha sonhos, tinha outros objetivos. Talvez o clima no Morumbi também pesou um pouco para ele sair, né? Mas vamos torcer pro Doriva. Acho que é um cara competente, tá mostrando isso por onde passou, e cabe a nós novamente, né, torcer por ele, por um trabalho bom, e que, por que não, trazer resultados a curto prazo, né? Tá certo, então. Tem palpite para amanhã, Fluminense São Paulo? 2-0 São Paulo. Eu queria mandar um abraço especial aí pro Bar, cara. Tava trocando e-mail com ele esses dias aí. Tentava ligar. Cuidado, hein? E ele falou: continua, cara. Continua que vai chegar. E chegou. O Bar é brasileiro. Bar. Não desiste nunca. Você ofereceu um troco pra ele aí? Fez um esqueminha aí? Ofereceu um troco? Cuidado, hein? Que esse negócio de trocando e-mail com o Bar. Você tem gravação do Bar? Não sei se vocês vão lembrar de mim. Eu era o Fúria da GDM Tricolor. Não, quem é? Ninguém lembra. Quem é? Ninguém lembra. Já participei algumas vezes. Mas somos sinceros. Não, tudo bem, não tem problema não. Aqui não tem média não, velho. Quem aqui é cheio de lembrar e fingir é o Domênio. Aqui não tem média não. Mas por que você era, amigão? Oi? Porque você era? Acabou agora o negócio? Acabou, a GDM acabou faz um bom tempo, já entrou um outro site no lugar e o grupo se desfez. Tinha tinha Paula. Já tem chabazinho aí? Mas você participou, você falou que você participou aqui, né? Espera só um minuto, você falou que você participou aqui, não é? Não. Oi? Você falou que você participou aqui, não? Participei, fui uma vez aí na rádio. Ah, você vem ou assiste a gente? Porque Sombra, ele acompanhava algumas notícias através do nosso site também, há um bom tempo atrás. É verdade. Então tá bom, não, porque você falou que participou e hoje sou ouvinte e vira. Não, eles vieram uma vez assistir o programa. E você acompanhou ontem, né? Você viu a apaixonada pelo Domênico? Quem é apaixonada? Ontem eu não podia acompanhar, infelizmente. Quem é apaixonada? Você escutou, Sombra? Ontem? A dona Selma, gente boa. Você não sabe disso, você não sabe de nada. É mesmo? Você não sabe de nada, mano. Ah, mas fico feliz com a dona Selma. Amor antigo? O quê? O que é amor antigo, seu louco? Declarou no ar, velho. É mesmo? Chamou pra cobrança? Rasgou e abriu. Você é a mãe do rapaz. Você vai bater pênalti, é isso? A mãe do rapaz aí. Pior que a Mandinha faz com vocês estão desrespeitando uma senhora de idade. Pior de idade. Senhora. 56 anos. Não, muito mais. 66. 56. 66. Não. Sim, vocês entenderam errado. 5,6. Entenderam errado. 6,6. Senhora de idade. Por Domenico. 50. Quanto você tem 50? Não, tem. Vou fazer 50. Inclusive, enquanto não faz, inclusive a velha aumentar. A velha de onda queria você. Um senhor de idade. Mas eu sou casado, pô. O Domênico vai no baile da saudade. Vai. Aí você faz os esqueminhas, né? Baile da saudade, mas Domênico, eu vou no baile do Energia Nova que vai ser sexta agora. Domênico, é bem melhor que o baile da saudade. Tá pronta. Se ninguém gravar, tá pronta. Não, mas não dá. O problema é gravar. gravou. Se não houver registro, não há, não há constrangimento. Se não tiver e-mail, Domênico. Se não tiver e-mail, assusta, gravação. Se não tem registro, não tem constrangimento. Edson, um abraço pra você. Boa noite. Um abraço. Não tem um jabazinho, não, poxa? Jabá? Não é jabá, velho. Jabá? Aqui a gente não dá jabá, não comissiona. Porra, jabá, meu. Tá meio airado, hein, velho? Fala a frase. É, só na valinha Bozano me garante barbear fenomenal. Ganhou o kit top da Bozano. Mas não é jabá, não, velho. Jabá, mano. Um abraço, galera. Outra coisa, é outra coisa. Valeu. Ah, nós somos pagáveis. Esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Hein? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. Seco aí, RG. É. Fala, seja honesto. Sim. Eu sou sempre honesto. Eu tenho que pedir, porque aqui honestidade não é o forte do programa. Ó, qual que é mais legal, o clube fiscal ou o sol e lazer? Ah, RG, seja sincero. Clube fiscal. Que é em Arujá. Clube fiscal. Fica onde? Quase no final de Arujá, chegando em Santa Isabel. Não, aonde fica? Aí fica na região de Arujá. Agora só o lazer fica em Santa Isabel. Mas qual que é mais legal? Clube fiscal. O clube fiscal é tradicional, né? Então, muito antigo, boa, muito grande, não, muito legal, bacana. O clube fiscal é bem fiscalizado. Ninguém mete a mão, não acontece nada. O RG falou do negócio agora, parecia ele. Ele tentou lutar, né, velho? Você viu? Ele entregou os pontos. Ele entregou assim. Fácil, é. Igual quando um sniper americano mira o laser assim na sua testa. Não, você já levanta a mão. Você, não, e tem outra você coisa. Quer o quê? A honestidade ou a desonestidade? Tá vendo? Por isso que eu pedi. Porra. Se eu não peço antes, seja honesto, ele ia falar que era só um lazer. Olha só, o RG é um cara que, quando você conversar, é bom ter um gravador. Não, você não chega a esse ponto. Você fez essa pergunta de coração? Não, mas não chega a esse ponto. Mas no começo. Mas no começo da frase, você tem que falar, RG, seja honesto. Você falou isso de coração? Se você não cutucar... Você falou isso de coração? Você ser honesto? É. Você falou isso de coração? Não, mas presta atenção. Eu tô perguntando. Não, você falou eu vou isso te responder. Eu não falei que você é desonesto. Não, você tá insinuando. Mas é sempre insinuando. Bom pedir pra ser honesto. Se eu não peço, você fala que era só e lazer. Olha só, amigo, eu tenho uma grande novidade pra vocês. Olha que bacana, o consórcio Honda... Já entregou mais de 5 milhões de motos. Sim, mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, consórcio Honda, amigo, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Para participar é muito fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E para você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato você comprar sua moto. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Olha a frase bonita, né? Você não paga juros. Escuta só, Pop 110... A partir de R$ 103,00 mensais. É, meu amigo. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Aí tá moto, hein, mano? Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Então vá agora mesmo até a concessionária STR Campo Limpo e fale com o gerente, fala, liga lá para o Augusto, hoje não dá mais tempo, liga amanhã para o Augusto, e você também pode falar com ele pelo TEL, 3579-0800, 3579-0800, você vai encontrar a melhor alternativa para você realizar seu sonho de ter uma moto Honda, que bacana, hein, meu, que baita promoção, chegou a sua vez, consórcio. É Honda, Zombinha. É, e lembrando que tem aí a loja do Estádio 97. Você já visitou a loja online do estádio? Vai lá, lojadoestadio97.com.br. Você vai comprar um produto do seu time? Vai comprar um presente para os seus amigos? Acesse hoje mesmo, lojadoestadio97.com.br. www.sportfc.com.br. E entre tantos produtos, que fala, Mota, o que, que foi? Estou esperando o senhor falar, que eu queria falar no final que amanhã começa uma promoção na loja do Estádio 97. Muito boa. Muito legal. Vai ganhar um grande prêmio. Bacana. E estão à venda lá os relógios do Corinthians, do Flamengo. Sim, do Grêmio, né? do Galo, do Cruzeiro. Do Inter. Olha, os relógios dos tão clubes sucesso. São sucesso. Eu quero agradecer. O Mota me deu dois relógios hoje do Corinthians. Eu fiquei sem palavras. Mota me deu o relógio? Falou que é meu, me deu de nem presente. Por isso. A gente vai dar um pro ouvinte do Estádio 97. Eu sei, mas é que eu ganhei dois teus. Queria agradecer. Na loja do Estádio amanhã. É bonito pra caramba. É, o Corinthians, né? Tudo que envolve o Corinthians. Ah, entendi. Só o Corinthians? Não tem dos outros times? Não, do Palmeiras. Mas é um Palmeiras ano que vem, viu, Domênio? O Vasco tem razão. Ô, cidadão. Não ganha, né? Provido esse Domênio. Então, olha, visite a loja online do estádio. Tá legal demais. Loja do estádio 97.com.br. Onde, além de produtos incríveis dos times, você também encontra os produtos do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochila. Essa mochila importada do Estádio 97 é sensacional. Visita lá, loja do Estádio 97.com.br. Ô, Domênico. Fala aí, Gê. Prometeram, falar em lojas, carnaval todo, festa toda. Prometeram um moletom pra cada um de nós aí? Ah, é? Eu não ganhei. É porque tá, quente, tá quente, pra quem vai dar um moletom? Eu não ganhei o relógio. Me ajuda aí, velho. Era prometer um moletom, aí ele esquentou e o cara retirou. Legal esse tipo de promessa, bacana. Não, mas tá chegando, gente. É que venderam tantos, tá chegando. Tem que atender primeiro a nossa clientela. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Consórcio Honda. É, promoção chegou a sua vez do consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Agora o Narigudo vai falar da Esser. É isso aí, amigo. Tá procurando imóvel? Então vou dar uma dica pra você. Tá procurando? Eu falei, pô? Você tá procurando? Procurando? Todo dia. Tá procurando? Falei, tá procurando. É. Tá, pô? Tá valendo quanto? Tá valendo com ela. Todo dia eu aviso o RG. Diferente de você, que vocês falaram, eu acredito. Ah. Seja honesto. Então, eu fui antes. Faz tempo que você fala procurando. Então, amigão, procurando um imóvel, vou dar a dica pra vocês. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, a Esser é assim. Lá na Esser, a negociação é flexível. O atendimento é transparente, atendimento personalizado. Lá na Esser você vai ter uma baita qualidade no acabamento dos imóveis, localização privilegiada e também com alto índice de valorização. Ou seja, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, uma noção do que é ser um cliente Esser, 92% dos clientes comprariam Esser de novo. Então venha fazer parte dessa estatística, amigão. Aproveite e venha conhecer a Esser Store. Fica ali na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Mais informações, acesse esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Rafa Hor mandou um WhatsApp pra mim. Caraca, o cara voltou. Voltei. Mas ele era a favor da permanência do outro, cara. Não é não. Ah, era. A Fahorn sempre se posicionou contra. É. Opa. Sei. Opa. Ele e o Mota. Ó, o Rafa. Pô, ele voltou. É. Ele e o Mota. Né? Ó, Rafa Horn. Vou ouvir música clássica. Porra, não tem nem rádio tocando música. Não, mas ele tem uma jukebox no carro. Tem uma jukebox? Uma jukebox no porta-mala. Estádio 97 também no oferecimento de impermeabilizantes. Lembra, desculpa, lembra que tinha aquelas disqueteiras? Lembra quando era moda? Aquelas disqueteiras, lembra do porta-mala? Lembro. Lembro. Era o must, né? É, nego. Era o kit de mais moderno. É, e não era pra hoje o pendrive. O pendrive pequenininho. Caramba, Dodô, nós pegamos várias coisas, isso. Pegamos toca-fita de gaveta. De gaveta, você tinha que arrancar aquela porcaria pra... Antes de parar, os caras já botavam embaixo do banco. TKR. TKR, cara. Você gostaria de ter vivido tudo isso? E aquele que era o Benjamin Auto Reverse? E os miojo? Miojo não. Tojo. Me lembra da sensacional. Miguel, aquele Miami Bosch. Representante da Tojo. Lembra o cara melhor? Todo queimadinho lá. Agora o melhor, né? Roadstar. Roadstar, mas quando lançou o Miami. Roadstar era. O da Bosch. Que o Miami 4. Milano. Nossa, você tinha, né, Fê? Você rebobinava a fita. Você tinha aqueles Tojo no carro, os equalizador Tojo? Hein? É, você rebobinava isso aí, nada. E o Bosch Miami, lembra quando saiu o Miami? O Feira era de família rica, ele tinha sempre o último modelo. É, e não era pra, não era pra qualquer um, não. E ele não era Paraguai, né? Ele isso. Já comprava em Miami e ela nem. Foi o primeiro cara a ter Escort conversível no país. E o Gol GTI dele? E o Gol GTI? Você rebobinava a fita com a caneta? Lógico. Porra, cansei de rebobinar a fita com a caneta. Opa, isso era o que mais tinha. Maxwell. Tinha as fitas cromo. A BASF cromo, lembra? E a TDK de novo? A BASF cromo era melhor. E a TDK? Eu tenho os programas. Mas a BASF cromo era melhor. Ó, Fernando, eu tinha um auto reverse. Eu tenho os programas gravados na TDK. TDK? Também era boa a fita. Mas a BASF cromo era melhor. Também. Estádio 97 também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Blast. Máxima proteção para toda a sua casa. Meteu um flashbackzinho aqui só para lembrar que nessa sexta-feira tem a festa da véia no castelo, hein? Acesse o site festaenergianaveia.com.br. Lá todas as informações, como que você consegue adquirir o seu ingresso. Então nessa sexta, festa da véia no castelo, hein? Acesse aí festaenergianaveia.com.br. Estádio 97 volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também em promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Oferecimento da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pessoal, até amanhã, 5h30 da tarde, tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Tchau! Toda quarta no Club Tronic, esta noite. Sander Van Dorm com a Identity Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ? Se inspira nos grandes nomes da EDM? Vem aí a promoção Energia no Controle. A Energia 97 e a Hércules vão dar pra você uma controladora e um fone de ouvido profissionais. Pra concorrer, descubra corretamente os nomes de todos os DJs que estão nessa vinheta. Afrojack, Ronaldinho, Mandrake, Skrillex, Galante, Snake. No dia 3 de novembro, o primeiro ouvinte que entrar ao vivo no Lunch Break a partir do meio-dia e acertar todos os DJs, ganha a controladora e o fone de ouvido. Promoção Energia no Controle. E aí, já sabe os DJs? Tá tudo sob controle? Energia. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Jason Derulo. Energia. Dor, essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Deputado Federal, Marco Feliciano. As famílias estão passando por uma grave crise de valores. A juventude cada vez mais confusa vive o agora sem pensar nas consequências dos seus atos. Jovens que não têm referências para construir um projeto de vida. Nós do PSC temos uma política de valorização da família e de recuperação dos valores do lar. Apenas desta forma teremos um futuro melhor. Juntos faremos muito mais. Venha para o PSC. Felice. PSC 20. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Federal, Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. A situação do Brasil é crítica, o momento é de incerteza. As pessoas estão indo às ruas revoltadas e usando a internet para protestar. Mas a mudança só pode acontecer efetivamente através da participação política. Somos a favor da redução da maioridade penal. Somos contra o aborto e defendemos o resgate dos valores familiares. O PSC quer construir uma nova visão rumo ao crescimento. Por isso, venha para o PSC feliz. PSC 20. Afrojack. Just a song of pain. Energia. A Energia 97 é a rádio oficial do EDC no Brasil. Electric Daisy Carnival. Fique ligado, porque só aqui você ganha o seu ingresso. Energia. Energia. Olá, sou Gilberto Nascimento Júnior, presidente do PSC de São Paulo. Convido você que busca participação e mudança efetiva a jogar no campo do adversário, no campo político. Então saia do sofá, traga suas ideias, filie-se ou inscreva-se no processo para ser um de nossos candidatos. Conheça mais sobre o único partido no Brasil que realmente defende a família. Saiba mais, acesse psc.org.br e esperamos por você. PSC 20. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Afrojack, Summer Thing. Apenas os grandes hits. Silento, Watch Me Whip. Watch Me Whip, aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Uma excelente noite pra vocês, sejam muito bem-vindos. Tá começando o Night Sessions, eu sou a Gabi, vou com vocês até a 1 hora da manhã. O melhor programa de House Music, Deep House e Soulful pra vocês. Hoje, terça-feira, na cidade de São Paulo, faz 19 graus aqui na Avenida Paulista, são 8 horas e 11 minutinhos. Bora ouvir música boa? Vem o DJ Glauco pra vocês agora. Começou o Night Sessions. Night Sessions. We'll be right back. is real, what it really means, this love. And I know that you can feel, and I really feel my feet in the sand. So tell me this is real. You Night Sessions. My own rhythm, I bang my own drum. I'm holding.